nova atração confirmada. Carol Conká, além do Bloco da Preta, Hercules and Love Affair, Dream Team do Passinho, Lia Clark, Jalu, Banda Uó e muito mais. Convidada especial, Fernanda Lima e Balê. Ingressos à venda, milkshakefestival.com.br. Milkshake Festival. Sexta, 16 de junho, na Barra Funda, milkshakefestival.com.br. Energia 97. Na edição, sejam bem-vindos, pessoal. Agora sim. Olá, agora sim. Eu sou o Alê. Olá, nós somos o Alê. Olá, nós somos o Alê. Como nós somos? Eu tô de jaqueta nova. Não é isso, não. Tudo bem, pessoal? Como é que tá? Beleza? É uma emoção diferente, viu? Receber vocês aqui. É a primeira vez, né? É a primeira vez de quem aí que tá chegando aí na quem parada? É a primeira vez aí na plateia? Olha, é uma galera, hein? Uia! Acho que metade, pelo menos, é o bonde dos virgens. Eu tô nesse bonde aí. Ah. E hoje, principalmente, viu, Sombra? Porque, além de fazer parte dessa festa aqui com o estádio, eu tô com a minha família aí, tá? A dona Encrenque, Trinquinha. E porque também é um fim de semana diferente, né? Sim. Que é romântico. Segunda-feira é dia dos namorados, né? Verdade. Segunda-feira é dia dos namorados. Ale. E o ouvinte do estádio sabe muito bem que namoro é igual dieta. Pra dar certo, você precisa parar de comer as porcarias que você comia, né? Entendi. Ale. Verdade. Oba. Meu quarto é 11h38. Ih, rapaz. Ai. Sabe que é sua, Ale. Você acha, mano? E o Ale curte, porque a privada é grande e dá pra fazer um xixi cruzado ali. É tipo, fácil. A distância. O banheiro é enorme. Você gostou, Ale, do banheiro? Cara, eu gostei que eu tava subindo elevador e encontrei o irmão do Mano. Eu nunca tinha visto. Você achou que era o Mano? Pô, é o Mano que deu certo esteticamente. Ah, é? Pô, ele tem duas coxas no braço. O que que é isso? É verdade. Você viu aquilo, mano? E o tamanho da cabeça, você viu? Meu Deus. Esse aí foi aquele tipo de gente que não nasceu nem de parto normal, nem de cesárea, né? Foi é brincadeira. Autópsia. Eu sabia que você não conhecia. Autópsia. Não sabia que você não conhecia o Mano Cover. Pô, mais bomba que o Bataclan, você é louco. Vê, vai, vou falar uma coisa. E o chapéu na cabeça dele, você viu? Fica assim, ó. Parece a Bala Juquinha, tá ligado? Aquele desenho da Bala Juquinha. Você sabe a lei que ele foi o primeiro a entrar no ar, né? Como ouvinte, né? Antes do Mano foi ele. Ah, é? É verdade. Ele ligava todo dia. Era o gato que ele fazia lá, né, Mano? Pra quem ainda não sabe, irmão. O Mano veio no rebote. O Mano, quem ligava passei mais... Passei 9 meses encoxando meu irmão, cara. Ah, não, mano. Isso. Mas pra quem não sabe, o irmão do Mano ligou... Verdade. E eu falei, puta, esses caras são muito malucos, né? Eu falei, puta, a próxima vez que eles ligarem, vou ver se eles não querem trabalhar aqui. Aí, como eu precisava de um corintiano no ar, aí eu falei, vou colocar esse moleque aí que é o corintiano. Meu Deus. Aí eu chamei ele fora do ar, convidei ele pra ir na rádio, fora do ar. Verdade, né, Mano? Sim. Foi fora do ar isso. Foi o começo do Mano. Foi o começo do Mano. É isso aí. Que eu nasci no rádio. Mas eu vou te falar, o Ale, você que não conhece o Mano Povo, quem conhece o irmão do Mano aí? Alguém conhece o irmão do Mano aí? Conhece o irmão do Mano aí? Ah, ele tá muito no videogame aqui. Quem conhece não tá perdendo nada. Eu vou te falar uma coisa: esse mano que tá aqui, o corintiano, já virou Nutella pra cacete. Nutella. O outro ainda continua a sombra. O outro é raiz pra caramba. É, o outro é raiz. É mesmo? É complicado. O que ele fala é impublicável, gente. É impublicável. Não, tanto que eu fui brincar com ele no elevador, já me deu um soco. Mas não é humano. Você deve ter merecido. Se fosse humano, ele dava um beijo. Ele tende a socar dentro de elevador, né? É, ele gosta, gosta. É. Não, mas é sério. É sério. Não é sentido figurado, não. Não, ele arruma confusão. Já sei que eu tenho que me afastar desse quarto aí, desse maldito, e também do elevador quando tiver o irmão do mano. É. Tá certo. Você é de escada, viu, Ale? Do meu quarto, com certeza, vai chegar uma hora que você vai falar... Oi, Motinha, cheguei. Olha, hoje nós estamos aqui direto do Bourbon, é a nona edição do Resort do Estádio. Muita gente ainda na estrada para chegar aqui no Bourbon, como sempre, né? A sair de São Paulo afinal não tá fácil. Afinal de contas, não é todo mundo que pode sair de São Paulo às 3, 4 horas da tarde. Alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar, né, RG? Lógico. É isso aí. Estamos então aqui no auditório do Bourbon, muito bonito, por sinal. Muito bonito, onde teremos aí show de stand-up no domingo. Um humorista fantástico, que é o Rogério Morgado, que já trabalhou na Energia. Fazer o programa do Palhacinho, atualmente o Morde a Sopra. Gordinho, né? Simpático. O Gordinho Simpático vai fazer aqui um stand-up maravilhoso no domingo, né? Nesse mesmo auditório. 2:30, gente. É isso aí. E lembrando que nós estamos também transmitindo online. Deixa eu ver agora por qual canal que nós estamos transmitindo. Por Facebook.com/energia97fm. Você que quer assistir o Estádio 97 no nosso Facebook, você vai lá, facebook.com/energia97fm. Estamos hoje tipo mesa de coletiva. Verdade. Sim. Tipo mesa de coletiva. Parece mesa de coletiva. É, então vamos às manchetes, senhor Cláudio Mota? Sim. Aê, Motinha. Você já sabe quem ganhou? Motinha o cara. Quem ganhou ontem? O Grêmio! O Tricolor! Que Grêmio! É, mas o Grêmio também é tricolor. Ô, Domênio, o que eu falei pra você ontem? Vocês esmagaram, coitado do Chapecoense. Vocês não podem fazer isso com uma Chapecó, velho. Grêmio no estádio lá do Sul. É o maior do Sul. Ah, mas calma, deve ter 3 ou 20 do Grêmio. Você tá louco? Tem mais que Santos. Tem gremista aí? Tem algum gremista aí? Tem, tá lá ele ali, ó. Aonde? De vermelho. Olha lá ele ali, ó. De vermelho. E de vermelho ainda. De vermelho. Calma que a gente já sabe como é que o Mortal começa de vermelho, o campeonato. A gente já sabe como começa e sabe como E vou dizer mais. Parece só com a mãe. Não, você tá louco. É mesmo, né? É a coisa mais linda. Parece só com a mãe. Parece. Ah, isso é fato. Mas pai é aquele que registra, né, velho? Pai quem cria, né? Pai quem cria. É fato, é isso aí. E tricolor, tem aí? É, pessoal, é. Estão dormindo, estão parecendo, meu. Ah, estão chegando. Parece mais o Wesley, velho. Nossa senhora. É plateia Wesley do estádio. Parece o Wesley, velho. Nossa senhora, mano. Plateia Wesley. Olha, se bem que eu vi aí umas tuitadas aí. É. Tem uns Wesley aí também vestindo verde, hein? Olha, vou te falar, viu? Olha, depois da vitória aí. Chega aí. Sobre o Vitória. Né? Ô Mota, só dá um tempinho, que a gente acaba de receber. Olha o homem aqui, da coxa no braço! Olha o homem da coxa, uma sala de palmas! Olha o homem da coxa no braço! Tem duas coxas no braço! Vem cá, Marcão! É open bar de aminoácido, hein? Não, o Marcão tem que aparecer no vídeo. Vem aqui, Marcão. Vem aqui. Eu tô do lado dele, se sair Marcão dele. Marcão é sensacional. Marcão é sensacional. É, mas no braço de ferro foi o irmão que levou. Marcão, palmas pro Marcão! Palmas pro Marcão! Grande Marcão! Boa noite, senhor. Boa, Marcones. Beleza aí, Marcão? Tudo tranquilo, graças a Deus. Mais uma edição. Você sabe que seus braços foram já elogiados pelo nosso amigo Ale. O Ale já tá pagando o pau, viu, Marcão? Ale Oliveira é um cara de bom gosto. Fala, Ale. É verdade. Você é o mano que deu certo esteticamente. Parabéns, viu? Olha o Ale querendo graça. Ele tá sozinho, viu, Ale? Esse aqui é o original. Nós contratamos o rascunho. Esse é o mano raiz. Aquele é o mano Nutella alvinegra. Totalmente. Nutella, rapá. Já que estamos falando de tricolor... Quando já era raiz também, o advogado me deixava em paz. Era cada dia, ó, eu via mais o advogado que o Sombra. Era osso, hein? Lembra? Mas, ó, vamos aproveitar. Pior que é, mano. Manchetes do tricolor. Sim. O Motinha vai dar manchete tricolor. Quem vai comentar hoje sobre o tricolor é o Mano Cover. Ah, meu Deus. Olha que o cara desce a... Olha lá, Marcão. Olha. Você se responsabiliza? É isso? Sim. Então vai, Marcão. Vamos lá. Você já tem advogado pra isso ou não? Ô, Marcão, depois da vitória de ontem, né? o Mito elogiou muito o Militão, né? Elogiou muito, falou que puta jogador, que já sabia disso. E aí no final da entrevista ele falou assim, mas vai ficar pouco tempo, né? Então, vai embora. Mas então, é no sentido de que porque será um bom talento jogador, muito grande, e com certeza vão vir atrás do moleque, né? Mas de repente não dá pra vender o Lucão, confundindo o nome, de repente, manda o Lucão no lugar do Militão. Ah, pode ser, né, meu? Que nem aquela... Ô, Marcão, dá pra chamar ele de Milicão, né, velho? Milicão. Aí vende o Lucão, entendeu? Meu Deus. Mas, ó, jogador bom no futebol brasileiro é igual a japonesa com o Amaral. Tá na cara que não vai ficar muito tempo. Ah, mano! Que isso? Mas é verdade, velho. Você tá louco? O top não para aqui, velho. O cara fica um tempinho e pica a mula, velho. Olha, e ontem, viu, Marcão? Oi. Pela primeira vez, né, desde que tá começando essa novela aí, do Renova Lugano ou não, o Mito na entrevista falou, eu gostaria e ficaria muito feliz se a diretoria renovasse o contrato do Lugano até o final do ano, né? E no final ele se despedisse aqui com um jogo de despedida, com toda a festa que ele merece, porque ele é um grande capitão e ele ajuda muito o time, mesmo fora de campo, né? Então, tudo bem, eu concordo aí que o Lugano é um cara, né, que o elenco respeita ele, a torcida idolatra, é um ídolo sem dúvida nenhuma. Mas tá aí também a hora dele mostrar que ele gosta do São Paulo, porque quanto ele quer pra renovar o contrato, entendeu? Ainda mais até o final do ano. Pra jogar mais 6 meses, mano, vai pagar quanto pra ele? Amor tá no bolso, né, Marcão? Você entendeu? É um cara que não tá sendo tão aproveitado, é um cara que tem influência nos bastidores, tudo bem. Mas assim, quanto ele tá pedindo pra renovar? Precisa ver o custo-benefício. Eu acho que vai ter que entrar na área, né? É a hora do senhor Lugano mostrar que realmente gosta do São Paulo, que ele fala. E agora dá uma deitada no Mota. Eu gosto do cara, velho. Eu gosto. Porque o Mota postou lá que eu dei um print na tela. Sim, lá vem. Tinha que pra renovar e pagar 1 milhão por mês. Mentira! Tem um print aqui. 1 milhão. Uma milha. Vai jogar dinheiro fora. Jogar dinheiro fora. Gazetes aí que falavam, o Lugano ganha 400 mil, 350 mil, ele ganha $70 mil, viu, seu Ale? Nossa! Você acha que é pouco? Tudo isso? Deitou? Pro Mito? Tudo isso? Pra Dios? Ô, mas vem cá, $70 mil? Não é nada, vai. Peraí, mas onde você viu isso? Eu não lembro o nome do repórter que comentou. Não é ex-apresentador que fica soltando o número. Não, é repórter de peso mesmo. É de peso? É gordo. Cobre o São Paulo. O Ale Oliveira. Não, o Ale ele é pesadinho, né? Tá. Obrigado. Umas 10 arroba aí, mas... Marcão, mas você que manja muito, $70 mil, tá bom? Tá bom. O Lugano, tá bom. Pela história dele, pelo caráter que o cara tem, pela personalidade. É o que ele ganha, Marcão, hoje. Hoje? E pra renovar, quanto ele tá pedindo? Então, aí que tem que entrar no acordo, né? Mas dizem que ele quer renovar pela mesma coisa. Peraí, vocês estão defendendo aqui um negócio que é inviável. Se todo mundo prega profissionalismo no futebol, você não pode renovar o contrato com o cara por causa de gratidão, cara. Na boa. O Lugano hoje pro São Paulo é deficitário, o cara não joga. Mano, tem razão, hein? Vocês estão de brincadeira, vocês pregam profissionalismo no futebol e estão agindo como se fosse a quitanda da esquina. É o Mota que é apaixonado por ele. Não, renovar por gratidão. Peraí, vocês estão... Motinha. Você tá falando, o Christian tá lá no Corinthians ganhando e não faz nada, velho. Que é um grande absurdo também, eu sempre critiquei. O Danilo tá lá, não tá? Motinha, sabe aquele beagle que trabalha no aeroporto farejando droga? Sabe, procurando droga em bagagem? O cachorro, ele tem um prazo ali, como profissional, farejando droga. Porque ele fica meio doido, o Sombra tá ligado. Não, depois daí. De mais velho, é aposentado. Aí quando chega numa determinada idade, principalmente cachorro, pelo droga, fato de ele ficar farejando droga e tudo mais, eles aposentam o cachorro. Aposenta. E aí eles oferecem pro cara que trabalha com o cachorro, no caso aí o fiscal, no caso o policial, pra que adote. Se o policial tiver a condição, ele vai adotar. Mas quem vai adotar o Lugano? Só pode... Aí o cachorro, não. Aí o cachorro do Vocês querem que adota agora o Lugano, é isso? Ele tá achando que o Lugano é um cachorro, velho. Você tá louco, você tá comparando o cachorro. Você vai entender, se você deixar eu terminar, você vai entender. Então o negócio é o seguinte, esse cachorro, quando ele para de trabalhar, ele é adotado pelo policial e vai ter uma vida feliz de cachorro. O Lugano, RG, hoje, se ele fosse o Beagle, já deu o tempo dele. É hora de bater nas costas do Beagle ali, no caso do Lugano, e falar, valeu, obrigado. Põe o Lugano na TV Colosso. Você imagina o Rogério Ceni colocando um potinho de água ali do lado do treino todo dia, velho. Trocando a água do Lugano. Respeita, Deus. Respeita, Deus. O Mota poderia ser o Maurício Nova Lugano. Ô, Ale, você imagina os caras assim, ó, galera, vamos tirar um Jockey Pop pra ver quem vai levar o Lugano pra passear aqui, velho. A coleirinha. Se for por essa linha, já tá naquela do cachorro que faz xixi em qualquer lugar. Esse é só mais um dos absurdos que o seu Maurício Borges fala. É impressionante. É claro que o Lugano não é um cão velho. Ele é um leão de circo velho. Mas como é que é leão de circo velho? Ah, tomou muita injeção, já não tem as garras. Ah, entendi. Já não consegue morder ninguém. Agora que ele vai pro bote... Vocês têm medo de Deus. Leão Banguela, igual o Ana tá chorando ali. Leão Banguela. Você tem medo de Deus, tem que respeitar Deus. Mas, olha, antigamente esse leão aí do circo era imponente, tinha aquela jubona, e sabe? Aí, mano? O cara lá, o tratador dele, jogava uma perna de zebra, ele mastigava. Hoje ele quer carne moída que não consegue mais mastigar. Mas é que vocês estão comentando sobre o Lugano sem ter um quê de ídolo. Exatamente. Vocês estão comentando friamente. Friamente, é. Porque eu penso o seguinte, lógico, ele... tecnicamente, hoje já não agrega tão mais. Mesmo porque ele não pode jogar todas as partidas. Mas eu acho que ele deve ter uma importância nos bastidores. E São Paulo paga salário para tanto nego ruim. Oh. Pra tanto nego ruim. Então é o seguinte, eu acho que fica de bom grado, chega lá, renova até o fim do ano, paga esse salário que o Mota disse ter cópia do contrato, etc. De $70 mil. Paga até o final lá, do ano. Renova até o fim do ano, faz jogo de despedida. Você sabe por quê? Se você não renovar, supondo que seja esse valor, também se for R$300 mil, etc e tal, vai lá e paga. Paga pro cara, tá certo? Sim. Porque ele deve ter uma importância dentro do elenco. Ele deve ser um cara que, inclusive, quando ele tá presente ali, a torcida gosta da presença do cara. Sim. Se não renovar, você vai criar um fato pro torcedor criticar mais ainda aquilo que, porventura, já não é tão bom. É verdade. Por causa de seis meses. É verdade. Você vai criar um fato. E, às vezes, o futebol não é só a bola que você joga. Infelizmente, às vezes, não é só a bola que você joga. Tem todo um fator psicológico. Vocês vão me dizer que o Muricy não é um puta fator psicológico quando veio para tirar o São Paulo do rebaixamento? Sim, claro, com certeza. Claro. Né? Então, eu tô vendo do ponto de vista de torcedor e vendo também do ponto de vista de quem imagina que o cara tenha uma importância também psicologicamente naquela sinergia que rola com o torcedor. Acho que criar agora um fato negativo, não renovar com o Lugano, é um fato negativo. Muito negativo. Ainda pega uma onda aí de o São Paulo começar a perder jogo, que eu espero que não... Mas pega uma onda de perder jogo depois de não renovar. Eu sei que não vai ter nada a ver com a saída do Lugano. Mas vou falar, tá vendo? O único que tinha lá que mostrava amor pelo time foi embora. Mesmo a saída de jogadores, né? Sim. Já tem uma saída grande. E já tem uma saída possível de jogadores, como o Rodrigo Caio, que pode sair. O Maicon tem oferta. Só pra falar de zagueiro, hein? Sim. Só pra falar de zagueiro. É um belo discurso então, do Sombra, hein? Ah, é? Quer dizer que eu falei... Quer dizer que o Sombra deu uma deitada. Não, o Sombra deu uma deitada no Mota agora. O discurso não era legal. O Sombra chegou, fez discurso, você tá puxando o saco dele. Mas Sombra... é que o Sombra explicou, é um né, cavalo Mota? Mesmo, né, Sombra velho? É maravilhoso e me fez repensar, ué. Sim. Você tinha uma opinião e que o Sombra falou, você repensou. O Marcão também mudou de opinião agora. Não, não mudei. O Marcão mudou, não? Eu só queria fazer um parênteses na conversa, porque assim, é difícil você explicar isso aí pra um corintiano, porque os caras não têm ídolo, você entendeu? Fazer uma analogia. Só o Jô, ele tem mais história na unha do pé do que o Lugano. Só que ele tem mais ele hoje representa muito mais do que o Lugano. Peraí, eu vejo o Lugano em campo. Vai embora, vai. Eu vejo o Lugano em campo hoje, Romero, Vieira. Não. Eu lembro do final do Marley e eu. Por quê, mano? Como assim, Marley e eu? Tá esperando a hora do fim. É um labrador, velho. Tá esperando a boa hora. Bom, a hora da partida. Depois do belíssimo discurso do Sombra. Obrigado, seu Ale. E aí, você é um bolinho chinês, hein, velho? E aí? Pra mim, o Lugano é aquele jogador acompanhante de luxo. Como é que é jogador acompanhante de luxo? Ah, muito caro pra usar só 90 minutos, né? Ah, entendi. Sensacional. Olha, ô chefinho, e hoje oficializou mesmo, né, a vinda, o senhor não tava aqui, do Denílson. Do Avaí, foi oficializado, empréstimo até o final do ano, né? Denílson, atacante aí, vem você até muito... o final do ano. Você sabe, o São Paulo já jogou com o Avaí e ganhou do Avaí. Sim. No segundo tempo inteiro, o Avaí, a jogada foi sempre com esse Denílson em cima da lateral direita do São Paulo. Na hora que eu tava vendo o jogo, eu falei assim, pô, será que esse moleque ele é bom ou é só aquela coisa de jogo? Não sei. O menino Tomás lá, menino de 30 anos que veio da Bolívia, fez um belo jogo contra ontem, o Palmeiras. E ontem jogou bem também. Jogou bem ontem? Jogou bem. Eu não pude assistir o jogo ontem, eu tava no avião certo, e era impossível assistir o jogo. O Tomás, até então, se ele jogou bem ontem, foi a primeira partida boa que ele fez desde aquele jogo do Palmeiras. É, ele entrou desde no segundo tempo, né? No lugar do Marcos Suel, jogou bem. É. Foi ele que deu o passe pro Prato fazer o gol. Aliás, Prato... Que golaço, hein? Nossa, Prato é o melhor centroavante do Brasil? Sim. Aonde? Olha o Jô aí. Ah, sim. Para. Olha o Jô aí. Não, o Jô não. Pega os números. O Jô aqui. Não, que Jô? Os números. Não, não, vocês estão esquecendo o Lucas Barrios também, né? Pegue os números, Paquirinho. 12 jogos, 12 gols. Mas vocês têm que analisar o cara num contexto do que o cara joga. Eu tô analisando. Joga. É diferente, gente. Eu não vou dar uma de mano. Eu não vou dar uma de mano. O Jô tem mais gols que o Prato do brasileiro. O melhor que o Jô, não. O melhor centroavante dos três, obviamente, é o Lucas Prato. Peraí, não tô vendo isso. De quem? Eu não brigo com números. Pera, mano. Quem é melhor que os três? Vamos lá. Prato, Barrios e Jô. Quem é melhor? É o seguinte. Prato? Ah, peraí. Então tá Prato, Lucas Prato. Discordo. Quem é Lucas Prato? Lucas Prato era banco do Palmeiras. Tá vivendo um bom momento aí. Não, Lucas Prato. Ah, o Lucas instalou. Prato. Não, pensei que você tá falando do Barrios do Grêmio. O Lucas Prato, ele é um excelente jogador. É. Concordo, só que no São Paulo ele não conseguiu jogar bola ainda que ele tava jogando no Atlético, apesar do golaço que ele fez ontem. Mas você não vê o São Paulo? Hã? Ele é o único que joga. Então, mas é que tá, ele não conseguiu ainda ser um cara tão decisivo como ele foi no Atlético. Como Mineiro. Não? Ora, não, mano. Não foi, ontem ele fez um golaço, mas ele tá longe ainda. Mano, ele jogou contra o Palmeiras, não, fez gol, fez ontem, pô. É, ué, se vocês estão indo por essa ótica, vocês têm aqui que falar do Jô. O Jô em todos os clássicos ele marcou gol e vai marcar domingo de novo. Vai marcar domingo RG. De novo. Fato. RG. Ué, de 6 clássicos de Corinthians do ano, ele marcou em todos. Você cujo time... Vai marcar de novo. Você cujo time tem um centroavante que é meio... Marley e eu. É. Tá devendo. Se você tivesse que escolher um centroavante entre Barrios, Prato e Jô... Mesmo dinheiro, hein? Prato. O RG é antes. Olha, então ele não vai dar o braço a torcer. Prato. Tem o Fred nessa. Não, não é antes. Faz aí com o pessoal. Levanta a mão quem acha que tem que contratar o Jô. Quem acha que tem que contratar o Jô? A maioria. Nossa, levanta a mão quem tem que contratar o Prato. Aí. Prato. Aí. Ah, desculpa, mano. Ah, não, então, mas a voz do povo é a voz de Deus. Não, o braço é do povo que eles levantaram. Domínio Lucas Barrios, levanta a mão. Aí. Ninguém, velho. Aí, ó. Aí, Vieira. O povo, Domênico Gato, o povo é antes. O povo é povo antes. Mas é verdade. A maior torcida do Brasil é do Corinthians. A segunda maior é de quem torce contra o Corinthians. A segunda maior é a dos antes, cara. É antes. Mas vocês já estão tentando levar até do Flamengo no bolso? Você tá louco? O quê? Com relação a quê? Tá roubando já a torcida do Flamengo? Não, pelo contrário, Sombra. O negócio é o seguinte, o Flamengo ele leva vantagem em cima do Corinthians, porque o cara pergunta lá, por exemplo, no Norte e no Nordeste, você torce pra quem? Ah, torce pro Sport e pro Flamengo. Aí computa 2 votos. Por que ele não fala Sport e Corinthians, então? Hã? Não falo. O corintiano, Sombra, não tem 2 times, velho. Ele torce pro Corinthians e acabou. Ah, não fala bobagem. É verdade. Imagina. Acho que é. Ô, mano, você entrou com o Suélio. Ô, mano, Gomes. Você era São Paulino e corintiano. Seu irmão entrou de mão dada com o Suélio ou não? Olha, amor. Entrou. Mentira. Aí, mentira. Prova de processo. E aliás, o primeiro jogo que meu irmão foi na vida foi São Paulo e São Carlense, 1-0 pro São Paulo, gol do Rio. Se não provar, será processado. O senhor é um traidor. Se não provar, ele tá falando, será processado. Ora, mas você era pra ser São Paulino? Imagina, você acha que eu sou Bambi? Isso aí é irmão cavalo de Troia, velho, que você trouxe pra cá. É Bambi de Troia. Veio pra te quebrar, hein, mano. Nós estamos revivendo aquelas ligações que vocês fizeram em 2000, né? É verdade, é verdade. Pô, a gente era ouvinte. Pra quem não conhece, ele desandou, hein? O que que aconteceu? Porque o Mano, na verdade, o Mano ia nos jogos de São Paulo. Talvez torcedor. Não ia, mas por que que no jogo ele foi na vida, foi São Paulo e São Carlense no Morumbi, numa quarta-feira fria, gol do Miller, 1-0 pro São Paulo. Isso é uma inverdade, isso é uma mentira, uma blasfêmia. O senhor é um ingrato. Se o senhor não provar, o senhor será processado, cretino. O senhor é um ingrato. Se o senhor hoje gosta um pouquinho de futebol, é graças ao São Paulo Futebol Clube. Não entendi o que ele falou. Se o senhor gosta de futebol, é em função do São Paulo Futebol Clube. Aonde? O maior freguês do Corinthians. Tá de brincadeira, eu teria vergonha. Inclusive, o RG número 2, quando... Diga. Eu não lembro a última vez que ele dormiu em casa, nos últimos 5 anos, numa final aí, por exemplo, tarde ou então à noite, entre Corinthians e São Paulo. Ele não volta pra casa com medo de ser zoado. Dorme no relento. Freguês antigo. Marcão, você tá dormindo na calçada, velho? Negativo. Tem medo de voltar pra casa pra não ser aloprado. Negativo. E amanhã, aliás, amanhã não. Domingo vai ser outro espanco, velho. Outro espanco. Dobradinha de novo. Tomás e Lucas Prato. Ô, RG, pra ver como ele curte futebol. O negócio dele é balé, porque... Falou, de isso? Novo. Ah, não, de mano. Novo. Pega o retrospecto aí, dá um F5 na tua vida, aí levanta o retrospecto entre Corinthians e São Paulo. Balé. Ele olha todo dia embaixo da cama, RG, antes de dormir, pra ver se o Corinthians não tá embaixo. Olha, cê sinceramente, ó. Vocês ganham quando não vale nada, rapaz. Ô, mano, Ale, ajuda aí, Ale. Ô, Ale, sinceramente, seguinte, eu vendo de fora essa briga de irmãos, eu acho que nada mais justo que uma aposta entre os irmãos, velho, pro domingo. Mas eu o Mano tem medo de apostar. Não, ele tem aposta, mas é o irmão dele, ele não vai ter medo. Eu não aposto que isso dá certo. A famosa Twin Bet. E outra, eu tô proibido de apostar. Por quê, mano? Porque a última vez que eu apostei com ele, ele tem uma platina e 6 parafusos no braço. Ah, pra ele pegar. Vai tirar um braço de ferro comigo, RG. Lá na rádio. Eu sei, eu inclusive, tava inclusive, além do dinheiro. Eu tava presente. Valia dinheiro, mano? Você devia ter dó, porque ele hoje é um inválido. É verdade. É. Hoje ele mas tem, por um hoje lado é bom, compro o carro com desconto. Mas ele, entendeu? Ele, tem que agradecer. Ele se beneficiou disso, né? É verdade. Hoje eu tenho 23% de desconto pra comprar um carro. É. Graças ao seu braço de ferro. É verdade. Do lado bom, lado ruim. É. Por causa de um braço de ferro. É. Ai, meu Deus. Mas não vamos falar dessa deficiência do Marcão aí, que é uma coisa chata da vida dele. É. Né? Muito chato. É só na hora que ele entra no banco, velho. Bora esquecer isso aí. Estádio 97 foram as manchetes do São Paulo, manchete do São Paulo. No oferecimento da Exeg, formando o melhor em você, também da Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra a Nissan. Extra, o Economiza São Paulo Extra está imperdível. A hora de economizar é agora, vem! Também McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Motinha, quem tá na fila? O que é isso aí, Mota? Os galinha. Galinha, oh, falou galinha ali, ó. O que é isso aí? Foi a menina. Falou galinha. É a Gabriela. Quem que é a Gabriela? É o Corinthians. Quem que é? Quem que ele fez? Ele imitou quem? Imita a Mota. Ele imitou quem? Fala. Galinha, falou galinha. É, então vamos lá. O tamanho dele é uma galinha. Olha, olha a menininha. Cuidado. É uma criança, mano. É a minha neta. Você. Olha, é netinha do RG. É netinha do RG. Ela, com a ingenuidade que só uma criança tem, ela viu o Mota se debatendo ali. Exatamente. E ela falou, imitou uma galinha. Ah, eu vou explicar, que ela gosta da galinha pintadinha. Então. A galinha pintadinha. E ó, só pra você hoje, depois do programa, nós vamos pintar o Mota de azul, tá bom? Tá. O Mota pintado de azul não é uma galinha pintadinha, é um pula-pula de parque. Você é louco? Tá louco, mano? Mota, velho. Você é o índio, né, velho? Apareceu o papai Smurf. Vai, Mota. Fala, Mota. Fala do Corinthians aí. Ô, mano. É. O Corinthians aguarda o pai do Castan, né? É. E tá otimista aí, mas até agora o velhinho não deu resposta. Me mandaram um zap pra ele e não responde. Então, Motinha. Desde quarta, velho. Mas é porque o pai do Castan, ele terá uma reunião com a Roma nos próximos dias. Inclusive pra poder viabilizar o empréstimo gratuito do Castan aqui pro Corinthians. E seria legal, cara. Mesmo o Castan tendo um alto salário lá... Possivelmente, se ele tiver interesse em retornar ao Brasil e jogar no Corinthians, ele vai ter que abdicar de boa parte desse valor. O Castan, por ano, aí, ele arrecada em torno aí de 2 milhões de euros. É uma quantia alta para o padrão nacional. Caraca. Isso daí é complicado. Vai dar um pouco mais de 7 milhões de reais. Ele ganha 2 milhões e alguma coisa de euros por temporada. Então, o cara teria que abdicar de boa parte do seu percentual ali de salário. Porque a Roma também, talvez, pelo fato de liberar o cara de graça, não vai querer arcar com metade do salário. Isso daí é evidente. E como que ele está jogando bola, hein, mano? Oi? Como que ele tá jogando bola? Então, ele tá voltando de empréstimo, né, Vieira? Ele não jogou na Roma, ele tava emprestado no Torino. Tinha jogado antes, né? Sim, ele ficou uma temporada na Roma, foi emprestado pra Sampdoria, depois foi emprestado pro Torino e agora tá retornando pra Roma. Uhum. Mas a Roma, possivelmente, não vai deixá-lo dentro do seu plantel. E como é um cara que ganha muito, talvez a possibilidade do empréstimo seja viável. Eu espero que venha, cara, porque o Leandro Cassano, Corinthians aí, ele foi um excelente zagueiro, não chegou a ser um Chicão, não chegou a ser um Gamarra. Mas é um cara que marcou história também, tava naquele time de 2012, aí o cara é extremamente decisivo. Eu lembro na Argentina, aquela partida contra o Boca, o Castan jogou demais, cara, jogou muito. E o melhor, sem sacanagem, né, mano? Sim. É que ele se recuperou bem da cirurgia que ele fez. Também. O Castan, pra quem não sabe, fez uma cirurgia no cérebro. No cérebro, é. Eu li que, inclusive, ele teve que reaprender a andar. Removeu um tumor, né? Foi um tumor? Foi, era um tumor. Uma coisa muito grave. E, pô, é legal de ver que o cara se recuperou. Sim. Né? E voltou a jogar bola, cara. Então, Sombra, a grande notícia do Corinthians é realmente essa aí. A expectativa nas próximas horas, não, mas talvez nos próximos dias ou nas próximas semanas, acertar essa volta aí do Leandro Castan. Seria ótimo zagueiro. Imagina, Sombra, ó, Leandro Castan e Pablo, velho. Meu Deus. Nem um tiro de 12 passa no meio dos dois. Essa é uma dupla de zaga importante. Eu fico muito feliz que o Leandro Castan reaprendeu a andar. Pena que o Romero ainda não, né? Ah! Novamente. Nossa, novamente. Mas aí deitando, hein? Deitou, o senhor hein? Recalcado. Agora, eu não ouvi o senhor Maurício Borges falar da melhor atuação do ano do Corinthians. O único jogo que fez 5 gols. Coincidentemente, no dia que o mais grosso que perna de paniquete não jogou. Ah, não. Então, mais uma vez o seu Alexandre Oliveira mostra o seu recalque com relação ao Romero. E o Romero tá aí. Inclusive não jogou. Por quê, seu Alexandre Oliveira? O senhor sabe me informar? Tava na seleção do Paraguai. Tá. Nossa senhora. Que nas eliminatórias é chamada de amostra grátis. Todo mundo ganha. Então o negócio é o seguinte. Ele não tava jogando pelo Corinthians porque ele tava servindo a seleção. Assim como o Fagner e assim como o Rodriguinho também. Então você vai falar que o Rodriguinho também não fez falta. Aliás, o Fagner foi o pior jogador da seleção brasileira hoje, né? Não importa, amistoso. Tá marcando nem amistoso. Consulta. Nossa. Eu tô preocupado com a performance do Fagner no Corinthians, a seleção que se lixa. Não, mas você como corintiano, Nutella, é verdade, não mais raiz. Não. Mas você não gostou do Corinthians contra o Vasco da Gama? Jogando... Jogou muito, mas aí que tá, Alexandre. Essa é a grande importância de você ter um elenco de qualidade. Um elenco que quando você precisa do reserva, ele consegue suprir a altura do titular que saiu. E o Corinthians é assim, por mais que a mídia anti fale que é a quarta força, por mais que a mídia anti desacredite, o time do Corinthians é um time de qualidade. Eu concordo. O time do Corinthians é um time solidário, um time aí que se doa dentro de campo, e diferente de outros aí que quando perde a bola, os caras colocam a mão na cintura e falam, você que perdeu, você que corra. O time do Corinthians não. O time do Corinthians é um time extremamente solidário, e isso tem se mostrado aí, principalmente na figura do Carille. O time solidário pode ser campeão do torneio do Graac, né? Mas eu tô falando outra coisa. Ah, não. Nossa, maldoso. Que maldoso. É a primeira vez que eu vi o Corinthians jogar com 11. Jogando com 11 é muito forte, mano. Você tem razão. Agora, jogando o Corinthians com 11, sempre joga com 11. Joga? Ah, primeira vez. É a primeira vez? O Corinthians vez? Sempre joga com 11. Joga com 11, sim. Ah, você vai falar. Eu joga não vou falar, 11, você sim. Quer falar? Joga, claro. Mas você não achou que... Fala mais, é fundamental. Né? Chora mais, né? É, 11 é sempre. Chora mais. Ah, inclusive, eu não tô ouvindo aqui os chiliquinhos aqui do seu Domênico Gato. Eu? Porque quando o Corinthians tava dividindo a liderança com a Chapecoense com o Cruzeiro, ficou... Ai, mas quem que é o líder? Quem que é o líder? Quem que é o líder hoje? Quem que é o líder é graças a mim, amigão. Quem que é o líder aí, ô porco? É graças a mim que você... Fala aí, fala pra mim quem que é o líder isolado. Então eu vou te falar, eu vou te falar quem... Ah, tá, beleza. Só um minuto, só um minuto. Só um minuto, só um minuto. Eu vou falar pra você quem é o líder e vou te falar uma outra coisa que o senhor sempre falou que o Chapecoense era. Acabou o campeonato? Peraí. É porque quando convém, é legal. É líder, mas se acaba hoje. Aí... Não, mas a Chapecoense, mas a Chapecoense, quando tava junto com o Corinthians, tinha o critério de desempate, mano. Hoje o Corinthians é líder. Mas acabou o campeonato? Sem critério não? De desempate, não, né? Mas peraí, então tá boa parte do campeonato. Beleza. Peraí, boa parte do campeonato já passou. Qual parte do campeonato passou, onde? Só tem mais 33 rodadas. Você tá 33 rodadas, tá louco? É só administrar agora. É só 33. Agora, esse restinho de ano, é só administrar esse restinho de ano, pô. É. Boa, chupa, boa parte foi mano, bom. Tá aqui em casa. Agora, mano, você tá sabendo que o Corinthians vai criar a própria operadora de celular? Sim, eu já tô migrando pra ela. Direto, você vai mudar pra ela? Já. Direto do Carandiru. É, então, é isso que eu queria saber. Tá mas não pode ter telefone e celular no presídio. Não, então, mas já vem cadastrado na memória o número da sua irmã. Ô juiz! E olha, dizem, é um pitelzinho. É, de fato. Dizem. Vai te catar. É o pitel do Guaíba. É, muito bem, ô Motinha. Então, mas tinha mais uma notícia aí, mano. Que o Corinthians estava interessado também em ver como possibilidade o Emerson Santos do Botafogo. É verdade isso? É, ô Motinha. Inclusive o Botafogo que tem interesse no Luciano, né, cara? É, o Luciano que está próximo aí de um leilão também, porque outros times brasileiros também têm interesse nele. Se o Botafogo de fato for o clube que o levará, aí o Corinthians pode pegar na troca, porque o Luciano tem contrato com o Corinthians até o final do ano. Como ele não será utilizado, ele teria que ficar treinando em separado. Então, para que não deixe o jogador correndo lá só em volta do gramado, a diretoria do Corinthians tem interesse também em fazer negócio. E o Emerson Santos pode ser um jogador aí dentro dessa transação. E o Balbuena, mano, ainda é desfalco para o clássico, viu? Balbuena. Não, mas o Pedro Henrique aí também tá dando conta do recado, Motinha. Não vai fazer falta, não. E não vai marcar ninguém do outro lado, tá tranquilo. Nossa, mas tá dando a deitada. Ô, produção. Isso fosse o Pedro Henrique. Anota aí, produção. Ô, produção, tá gravando aí o programa, produção? Tá anotando aí? Ô, produção, anota aí, ó. Eu, se sou o Pedro Henrique, eu jogo de croque. Nossa! Você tá ouvindo, né, Bá? Que é eu isso, quero ver velho. Essa palhaçada segunda-feira, seu Nossa! Truque. Você tem que tomar cuidado com o Bá também, porque o Bá é do mesmo lado do mano. Fala demais, mas não aposta. Eu jogaria de croque, Ale. Eu jogaria de croque e sem prender o calcanhar ainda, sabe? Nossa, velho! Seu tonto. Vamos Nossa, não tem nada pior, viu, Motinha? Não tem nada mais feio que um croque. Ah, não vamos falar mais da papete. Fala assim, metade dos caras que estão aqui no resort é capaz de usar o croque. Quem tá de croque aí, ó? Deixa eu ver, ó. Nossa, mano. Quem tá de croque? O gordinho tá lá, ó. Ninguém tá. Tá nada, onde? Ó, quero ser tem um menino lá, menino, mas criança pode, criança pode. Criança pode? Ah, pode, né? Ó, e quem tá de papete? Pode é RG aqui. De croque, né? Ó, que coisa ridícula. Gabriela gosta, hein? Ó, ela quem usa. Tá de papete, velho. Papete também é um horror, hein? Nossa. E pochete? Papete. O Bá tem pochete. O Bá e o Casagrande, velho. É, nunca vi, velho. O Casagrande adora, né? Muito bem, estamos aqui no Estádio 97, o Estádio 97, que também tem o oferecimento de Extra. Olha só, amigão, tá chegando o fim de semana, bora aí se preparar para mais uma rodada do campeonato com o Extra Gol, uma seleção de ofertas para fazer a alegria de quem curte futebol e cerveja. E aqui as ofertas merecem replay. Cerveja Budweiser, a lata 269ml, leve 3 caixas por apenas R$1,92 a lata. Cerveja Brahma Chopp, lata 269ml, leve 3 caixas por apenas R$1,59 a lata. Cerveja Brahma Extra Lager, garrafa 355ml, leve 3 por apenas R$2,13 cada. E mais, Pepsi ou Guaraná Antártica, PET 1,5 litro, leve 3 por apenas R$4,45 cada. É isso aí, amigão, você merece esta economia, torcida brasileira. Mas não esqueça, beba com moderação. E pra quem também tá pretendendo viajar o ano que vem pra Copa do Mundo, tem um recado importante do Dodô pra você. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. É, meu amigo, você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Olha só, a Stella Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. Várias opções de roteiros já separados por fases. Você quer ir, por exemplo, e assistir só a primeira fase? A Stella Barros tem essa opção. Quer, por exemplo, assistir as quartas de final, semifinal e final? Pois é, a Stella Barros também tem essa opção. Ah, já sei. Você quer assistir a Copa inteira? Então fale com a Stella Barros. Todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde vão acontecer, viu? Guias brasileiros, guias russos falando português, hospedagem nas duas principais cidades, sede, Moscou e São Petersburgo. Você pode, inclusive, parcelar em até 11 vezes e mais, hein? Fechando até o final de junho, tem 5% de desconto, meu amigo. Para mais informações, acesse aí, ó, www.estelabarros.com.br. Você pode ligar também, 2166-2250. 2166-2250. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. 2166-2150. Ligue lá na Stella Barros. Tem um time de plantão na Stella Barros aguardando você para te oferecer o pacote para você ir para a Copa do Mundo na Rússia. Muito legal. Brasileiro é um povo que adora acompanhar futebol pelo mundo. Adora. O que tinha de gente, eu estava na Europa, o que tinha de brasileiro no aeroporto indo para ver a Champions era uma coisa absurda. E, se, assim. E sem contar o seguinte, né, Sombra? Agora esse amor pela seleção brasileira voltou, né? Apesar que hoje voltou. Nós perdemos, né, Domênico? Perdemos voltou, de 1-0, voltou. Né? Mas já vamos falar de seleção, já vamos falar também do jogo da seleção, né? Vamos continuar com as manchetes do estádio, Motinha? Sim! Então vamos lá, quem que você chama? Vou chamar o porco, né? Nós! Cheio Katsu! Azedou, tá hein? Azedou, hein? Que azedou? Você tá louco? Azedou hoje, tá Dodô, sabe por quê? Três campeonatos importantes, azedou o quê, ô? Não deu nenhum até agora, né? Então fala manchete. Se limite a falar da manchete. Ah, nossa, que deitada. Juiz, nossa. Foi um cavalo agora. O time disputa Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, xi. É, xi. Xi é o Cássio. Fala do Verdão aí, do vai, fala do último campeão brasileiro aí. Agora, Domingo, eu vou te falar um negócio, cara. Tá muito cavalo, meu. Vou te falar um negócio. Que isso? Você tem toda a razão. Mota, você nesse momento tá na função de dar as manchetes. Meu exatamente. Eu posso comentar? Você é São Paulino aqui. Não. O senhor é um mancheteiro agora. Agora você tá dando as manchetes. O técnico seja profissional. Seja imparcial, como eu sempre sou aqui. E leia sem errar. O técnico Cuca pediu para não falar sobre o interesse do Palmeiras em Richarlison, do Fluminense. Comi aquelas rádios que só dá notícia. Porcaria que ficou isso aí. Nossa, que ué, lixo. Não é para dar só falar a manchete, caraca. Mas é um negócio direito. Você se decide. Ou eu comento, ou falo do meu jeito, ou eu falo que nem o repórter. Não faz tudo ao mesmo tempo, não, Motinha. Olha, maldita hora que eu não aceitei o William Bonner. O William Bonner é amigo do Domênico. É amigo do Dodô. William. Né? Eles dividiam a Fátima. É? Não, dividia nada. Que tá louco, é Domênico. Safadinho. Ó, Domênico, tá de boa ela, hein, velho? Hã? Ah, tá lá. Fátima, tá de boa, hein? Não. Se dividia, Fátima, não dividia mais, hein? Vai, fala do Verdão. Se bem que eu acho que quem vai pegar a Fátima agora tá, Domênico. Lá no Rio, hein? Ô, Domênico. Fala. Essa história do Richarlison. Richarlison. O atacante do Fluminense deu o que falar hoje. Richarlison. Você gosta, Silvio? Richarlison, eu gosto. É, Silvio. Então deu o que falar, viu, Silvio? Porque é o seguinte, o presidente do Fluminense não gostou nada, a cúpula do Fluminense não gostou nada dessa história, porque o Richarlison, o Fluminense que vai jogar com o Palmeiras, né? Amanhã. Certo. Então, o Richarlison pediu pra ser não ser relacionado pro jogo. É. Meu Deus. Aí... Os caras do Fluminense estão pé da vida, velho. Ah, por que pé da vida? Ué, pediu porque o cara mexeu com a cabeça do moleque, velho. Pé da vida. E o valor aí que dizem que jogaram aí é 11 milhões de euros. Quantos? Ah, lá, vida. 40 milhões. Ué, tia paga. Eu ah, mas o RG, milhões, não vale nem metade. Pera, temos aí uma nova visão. 22 milhões. Uma nova informação. De euros? Não, de reais. Então, Jesus. Diz que pra, a multa dele pra fora é 11 milhões de euros. Que disse que o Palmeiras está disposto a pagar até os 11 milhões de euros. Ô, louco. Quem é esse cara? O Richard, mas tem esse dinheiro? Do não, então, mas agora o presidente do Fluminense já se pronunciou, porque não gostou da forma que o Palmeiras abordou, né? E aí ele falou que com o Palmeiras não tem mais negócio. Então, azedou. Ficou triste. Tá de mimimi. É, ficou triste que o jogador não vai atuar contra o Palmeiras. Achou que o Palmeiras agiu errado e falou que com o Palmeiras não tem mais negociação desse atleta. Então, pelo que o presidente falou... Agora, acendeu o biquinho, hein? Não é de sacanagem isso. Mas não tem uma regra que diz que você não pode abordar o jogador diretamente? É, o Palmeiras... Ou tá pra acabar o contrato dele? Não, não tá. O Palmeiras se defende dizendo que agiu dentro da norma, que não falou com ninguém, mas aí o Fluminense ficou bravo. Aquele papo de aliciar de novo? É, Alice. O que deixou o presidente do Fluminense mais irritado é que ele pediu para não jogar. O que é um antiprofissionalismo gigante, né? É, que ele completaria o sexto jogo, são sete o número de jogos permitido antes da transferência, e ele achou melhor não jogar, pediu para não jogar, não vai ser relacionado. E se botar na súmula, vale como jogar ou não? Ah, eu acho que precisa do jogador lá, né? Assinar a súmula, não é? Não sei. Eu acho que é você assim. Que é treinador, você que tem que dizer. Ah, no... É, você já foi treinador ali. Não, no meu caiu um RG lá, o cara sai jogando, né? Não importa de quem. Não, mas o Ale, não tem nada a ver com isso. A parada é a seguinte, cara. A arte imita a vida e a vida imita a arte. Se a gente parar pra analisar, velho. RG número 2. Essa esse você negócio... foi buscar lá. Não, não, é verdade, vai vendo. Se a gente parar pra analisar essa cena aí, vão falar, ai, mas não dá, porque isso daí é imoral, é antiético, etc e tal. RG número 2. Tudo que é muito teórico não funciona, cara. A coisa vai mais pro lado prático do que a parte teórica. Sempre foi assim e sempre será. O clube interessado, ele nunca vai chegar no clube que detém o direito do jogador primeiro. Ele sempre vai chegar no jogador. Lógico. Aí que vai ao encontro do que eu tô falando a respeito da vida imitar a arte imitar a vida. O normal, RG, é você se interessou pela sua esposa. Era você primeiro conversar com o pai e falar, posso sair com ela? Aí você vai lá e sai e pega um pernoite. Pô, mas isso aí o normal era isso. É isso que a FIFA 70, pede. Véio. Mas a FIFA pede isso. A mas FIFA não é assim, isso. Né, mano? Não é assim que funciona, Domênico. É. Primeiro você combina com a mulher. Só verdade. Vai falar com o pai quando ela estiver grávida. É verdade. Não, mano. Azedou. E se você não tá afim de pagar um mico, é claro que você vai falar primeiro com ela, né? Entendeu, RG? Senão você pois chega num pai e o pai deixa, aí ela não quer, e aí? Proporcionalmente falando, a FIFA pede pra primeiro falar com o pai do que falar com a menina. Você não tá, é assim. Você tá certíssimo. Mano. Então tem que parar com essa hipocrisia, porque isso daí é uma sem vergonhice. Todos os clubes fazem isso, mas pegam de vez em quando um pra Cristo, que é pra falar, ó, tá vendo? Estamos punindo. Puni nada. É, eu discordo do Mano, evidentemente. De novo. Pra variar. Pra variar, mesmo. Na época do RG não tinha motel, todo mundo sabe disso. Eu ia atrás da biblioteca. Olha lá, tá vendo? Atrás da biblioteca. Agora, tem duas coisas aí, né, Ale? A primeira coisa é que era quando... Era livro... Ela... Desculpa. Não, pode ir. Livro capa dura ou brochura? Sempre. Naquela época, capa dura, né, Ale? Agora, obrigado. Hoje, se você perguntar, eu jogo esse microfone daqui. Não, tô sem delicado. Agora, duas coisas, né, Ale? Teve uma época atrás que o Palmeiras não tinha dinheiro, os outros times tinham dinheiro, e os caras faziam isso com o Palmeiras, né? O próprio Fluminense. E aí era legal. O Fluminense que tinha dinheiro. E aí era bacana, era legal. O Thiago Neves? Sim. E agora... Agora que é o contrário, que o Palmeiras tem o dinheiro e o Fluminense de repente não tem, fica com esse papinho aí. Pois é, quando de aliciamento, convém, cacete a quatro. Quando o Fluminense vá pro inferno, essa é a minha verdade. Ah, não, eu e o Palmeiras, não estamos nem aí pro Fluminense. Sem malcriamento. Aliás, Fluminense, falta pagar a Série B e a C que você tá devendo aí. Não, Domênico. E aquele negócio da Portuguesa, tem que lembrar sempre. Tá meio obscuro aquilo. Não sabe o que aconteceu até hoje. Até hoje a gente não sabe. Então, assim, o Fluminense é um dos times mais nojentos do futebol brasileiro. Essa é a verdade que tem que ser dita, né? Segunda coisa, Alê. Muito dinheiro em cima de um jogador, Richarlison. Desculpa, 11 milhões de euros. Tá de brincadeira. Eu vi a Vivi Gaúcha mostrou aqui 40 milhões de reais. Vocês estão de brincadeira. 40 milhões de reais? O Domênico, é dinheiro que não acaba. Você tá louco. Por que não vai atrás, então, do Tardelli? O Tardelli deve ser menos que isso aí. 11 milhões de euros? O presidente muito dinheiro para pouco jogador, velho. Hein? O Pedro Abade, presidente do Fluminense, ele deu até uma declaração, falou um negócio assim, ó. Alguma coisa saiu do certo, não saiu bem. Como se fosse um jabuti, ele não sobe na árvore sozinho. Nós pegamos o jabuti e colocamos no chão de novo. E, ó, foi isso que ele falou. E chegou uma informação para mim aqui. É aquele lema que deu a informação. Se ele for homem, ele tem que vir na imprensa e falar a verdade. O jogador? O presidente Fluminense. Ah, trocou. O presidente do Palmeiras conversou com ele por telefone, meu amigo. Então ele vê que esse papinho que não falou, que tá iniciando o jogador, foi conversado entre os presidentes. Presidente do Fluminense. Sim, senhor, tem jogando, informação que chegou tá aqui. Tá jogando pra torcida? É, exatamente, jogou pra torcida agora? Porque tem muito isso, né? O cara conversa, depois vê que tá quase perdendo, né, o jogo, aí ele manda pra... que não falaram comigo. Como não falaram? O jogador não quer ficar. Tem informação que os presidentes se falaram aqui, filho. Não, mas pode ter havido uma conversa. Por exemplo, Domênico, o presidente do Palmeiras pode ter ligado pra ele e ele falado, não tem interesse em negociar o jogador é meu. Aí o presidente do Palmeiras desligou o telefone. Mas a informação não é essa. Não, então. A informação não é essa que ele falou que não tem interesse. Então, mas talvez ele tenha usado ficou, isso. Ficou aberto de ver quanto que é, quanto vai ser. Nada de, não quero, por favor, não leva. Não tem essa informação. Eu acho que não, eles hein. Queriam conversar depois do jogo, né? Pra conversar depois do jogo. Não, também não tem essa informação. A informação que eu tenho que os dois se falaram. Mas, ô Domênico, na boa, o Palmeiras precisa. E aí o Palmeiras foi pro jogador e conversou com o jogador. O jogador tá afim de vir pro time do Palmeiras. Mas precisa desse cara? Qualquer jogador quer jogar no Palmeiras. Tá de brincadeira. Aonde? Sim, senhor. Qualquer jogador quer jogar no melhor time do Brasil. Ué, é verdade. O Romero não quer. Não. Todo jogador hoje quer jogar no Verdão. Quer jogar no líder. É a vitrine. A vitrine do futebol brasileiro. Vitrine. Essa é a verdade, meu amigo. A vitrine da vergonha. A vitrine vergonha. Vitrine é aquele que vende bem. Então. Quem vende bem não é o Palmeiras. É. Como não? Quem que vendeu o Gabriel Jesus agora? Vendeu esse. Um jogador na história. Vendeu recente. Vendeu. Um jogador na história. Escuta, você perguntou, eu falei, vendeu. Fala com o maior jogador vendedor da história. O maior vendedor do futebol brasileiro. Você falou, eu já dei na lata, já tem em cima de você, meu amigo. Para. Não tem conversa, o maior vendedor do futebol brasileiro chama São Paulo Futebol Clube. Ninguém perguntou quem é maior ou menor. O Palmeiras hoje é vitrine. A gente vendeu o Barcelona. É a vitrine do futebol brasileiro hoje. Hoje o Palmeiras é vitrine. Palmeiras junto com o Flamengo é. E mal comprador, porque compra o jogador não joga. Aí você tem razão. Mal comprador. Você vê que eu sou um cara imparcial, sim. Mal comprador. Não, tudo bem, até agora tá sendo. Mal comprador até a página 2. Bom, mas já gastou 50 milhões nesse acordo. Não, até o Borja te dou razão. Felipe Melo foi uma má contratação? Não sei, outro dia ele ficou no banco. Não, ficou no banco por opção do treinador. Mas ele é um bom jogador, vem jogando bem. É opção do treinador. Acho que o treinador tem vários jogadores à sua disposição, ele pode pôr no banco. Talvez o Cuca não venha com uma melhor opção. Agora, olha só, má comprador. O Dudu foi uma má contratação? Não. Então, tá vendo? Tá, mas tem um monte que não joga. Não tá jogando hoje aí uns caras aí. Mas até pouco tempo atrás, o Mina foi um mau jogador? Não, Mina não. Guerra. Mina. Ó, tô deitando nos caras aqui. Nós estamos dando umas deitadas aqui que tá ficando sem graça. Tá deitando pra caramba, eu tô vendo. Até agora, eu tô vendo o jogador que ainda não justificou o que foi. Palmeiras foi o primeiro da Libertadores. Só o Borja, me explica uma coisa. Só o Borja. Como que primeiro no Brasileirão, tá deitando. Como que só com um jogador que não deu certo, como que tá lá a um ponto da zona de rebaixamento? Bem lembrado aí. No caso do Martinucci ali, ó. O Mauro Venturini mandou aqui... Do caso do Martinucci, né? Não, mas aí o Palmeiras tem que agradecer. Mas na época os caras queriam, o time, né, que tem um jogador só que não deu certo não pode ficar perto da zona de rebaixamento. Sim, mas é o começo do campeonato, Sombra. O Palmeiras não vai ficar na zona de rebaixamento. Sombra deu a deitada agora. Vai ficar. Agora, o Cuca falou que... Chefe deitou e bateu forte. Situação delicada. Não, mas o Palmeiras hoje, ele está numa... Eu concordo com você, 5 rodadas, o Palmeiras está numa situação delicada. Mas lembro vocês, de novo, como eu disse ontem no programa, que o começo do Cuca, os números são iguais. Em 8 jogos de 2016 que ele chegou, ele tinha 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Hoje ele tem 8 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. E nós sabemos como é que foi o final do Cuca, né? Sim, mas no ano passado ele falou, vou ser campeão. Aí esse ano ele não falou, ainda, mas pode falar, né? Quem sabe não fala. Não sei. Cuca, falta você falar que você vai ser campeão pra dar certo. Eu duvido que ele vai falar. É. Mas o Dodô pode falar. Não, eu não. Cara, eu não é o técnico do time falar. O quê? É, porque o Dodô contratou o Cuca, manda, né? Mas ele manda. Ele demitiu o Eduardo Batista. Não, não, não, ninguém. Não, é verdade. Ah, Dodô, não contratou falar, ninguém. Pessoal. Contratou, demitiu um e contratou outro. Eu não demito outro. E contrato ninguém. Contratou sim. E todo mundo viu você com o Cuca numa churrascaria, que não, todo mundo tá falando. Não, que isso é verdade. Quem me dera conhecer o Cuca. É. Seria um prazer conhecer todo o Cuca. Todo mundo vendo você passando o coração. Não, nunca vi o Cuca na vida, mas seria um prazer conhecer o Cuca. Será que seria? Encheu o Cuca de coração. Será que seria? Sim. Eu digo mais, hein? Ah. Hoje o Dodô tá com o Cuca na mão. Tá com o Cuca na mão. Isso é verdade. Não tá? Isso é verdade. Ele manda e desmanda, no treinador. Ô, Motinha. Sim. Você, na sua função hoje de dar as manchetes, tem mais alguma coisa relevante? Relevante, deixa eu ver aqui. Tem a declaração do presidente do Flu, vocês querem ouvir? Fala. Manda aí, Domenico. Dizem? Ó, ele falou assim, Richarlison não quis viajar para o jogo, solicitou que não fosse relacionado por não estar com a cabeça para fazer o que sabe, que é jogar futebol. Nós recebemos proposta pelo Richarlison em nome do Palmeiras e havíamos combinado que no sábado conversaríamos como fosse necessário e hoje de manhã foi surpreendido com esse absurdo. Naturalmente é absurdo o pedido do jogador, não sei quem o influenciou, mas é um atleta que é do grupo que se empenha. Tem uma boa cabeça, mas sem dúvida nenhuma foi influenciado por alguém. Muito estranho, logo na semana do confronto entre os dois clubes. Ele é um jogador muito querido pelo elenco e pelo torcedor, declarou Abad. Agora diz uma coisa, se ele fizer o sexto jogo, ele não pode mais ser vendido? Não, pode fazer até o sétimo. Não, o sétimo. O sétimo não pode. Não pode mais. Então ele poderia jogar essa, né? E segundo ele diz aqui, Sombra, vocês ouviram atentamente, nós recebemos proposta pelo Richarlison, está escrito aqui, ó. Se recebeu, meu amigo, recebeu proposta, então fala com o presidente. Mas o presidente tá aqui falando. Não, mas eles combinaram de falar depois do jogo pro Richarlison jogar contra o Palmeiras. Foi isso que foi o combinado, mais ou menos. Ficou pé da vida que falaram antes. Mas eu acho que ele não mimimi, deu. Muito mimimi mas do Fluminense. O do Fluminense não deu a entender, por exemplo, que o Palmeiras é o culpado. Não, sugeriu, vai. Você acha? Sugeriu. Sugeriu, né? Será que não vale uma sugestão também para empresário? Ah, pode ser. Às vezes eu acho que é, hein? E olha, Domênico. Pode ser, pode ser. Oi. A imprensa italiana tá falando muito aí que quem pode vir parar no Palmeiras, sabe quem é? O volante Bruno Henrique, ex-Corinthians. Duvido. Quem? Por quê, mano? Ih, tietinha vai sambar? Quem é que vem? O Bruno Henrique. Que disse que o Palmeiras estaria sondando aí, né? É, não tem o essa informação. O Palermo, né, da Itália aí. Já cancela. O Domênico não tem essa informação, não tenho, então não vale. Ah, não vale. Como assim, não vale? Tá não, louco? Não vale. Domênico não tem essa informação. Ah, então, gente, não já aborta a notícia. Que eu falei. Aborta Petros a notícia. Também. Fala do Petros. Do Petros. Bruno Henrique ou Petros. Mas o Petros tá jogando bem no Betis, né, Ale? Olha, tem uma outra informação Petros, aqui. Parece que o que tá acontecendo aí é coisa que o empresário... Sombra, você tem razão. Pelo que estão falando aqui, é coisa de empresário, viu? Não é com o Palmeiras não, hein? Pelo que eu vi aqui aí. Se eles conversaram, pra mas mim, que empresário que tá querendo dinheiro, melando a coisa aí, não tem nada a ver o Palmeiras com o Fluminense. Mas eu não entendo que empresário. É. Os caras ganham milhões aí na transação de jogador. Eu não entendo isso, bicho. Acho que empresário tem que ganhar em cima do salário do jogador que tá sendo negociado. Não entendo que os caras ganham luvas em cima. Eu não entendo que empresário ganha isso. Eu também não consigo entender. Também não entendo, mas parece que virou praxe no futebol, né? É. Fazer é brincadeira. Que mais, Mota? Mais uma notícia pra ser abortada ou não? Acabou. Não? Mais nada? Acabou, falta só o velho. Falta só o velho. Vamos para o Santos. Vamos pro Santos! Ó, hoje tem. Tô vendo Santista aqui, velho. Tem Santista aí na plateia, não? Tem dois. Tem, lógico que tem. Daqui a pouco a gente... Eu, velho. Sempre tem. Bastante. Tem o RG. Grita aí, velho. Sempre tem, viu, Motinha? Meu, tá mais cansado que o Lucas Lima, velho. Ô, Mota, daqui dá pra ver, ó. Tem o RG, tem também o RG e o RG. Ó, o cara mostrou nossa, Deus. Juiz, olha o ouvinte ali. Juiz. Ele é, nossa, a mulher morrendo de vergonha dele. E se você tiver cansado de RG, tem um CPF aqui pra você. Já deitado agora. Cadê o cartão, juiz? Ô. Santistas vieram de moto, mas uma só, né? É, porque. Que maldade. Eu vou te falar. Eu vou te falar onde nós paramos pra abastecer. Ah, não. Ô, juiz. Ô, juiz. Abasteceu aí, RG? Viu, Oliveira? O juiz está deixando bater. Fala, Motinha. RG, o Lucas Lima se recupera e deve pegar o Atlético Paranaense. Esse é meu medo, viu? Eu tô fazendo um repórter. Esse é meu medo. Tá. O Lucas Lima se recuperar pra pegar o Atlético Paranaense. Por quê, RG? E ficar fora do jogo contra o Palmeiras. Ah, tem isso, né, RG? Parece que estão acertando as contas no Santos, né, RG? Parece que o pessoal tá assinando o cheque lá e depositando na conta dos jogadores. É porque o Santos, ele fechou o patrocínio Master, né, mano? Uhum. E provavelmente não tenha dado tempo de entrar aquela graninha. E tem outros patrocínios também. Então, com relação à grana, é aquilo que a gente comenta. Tá todo mundo com dificuldade, mas devagarinho vai se acertando. E nesse ponto, o presidente do Santos, ele é um cara que, pelo menos até agora, até o presente momento, é um cara que fala que vai fazer e faz. Então, eu acho que os jogadores também confiam e acreditam nisso. Você acha que o futebol dos caras é pré-pago, RG? Pagou, jogou? Mano! Olha, futebol pré-pago. Eu não sei deles, mas tem muitos aí nessa linha aí do pré-pago. Ah, tem uns que se é desse tipo, hein, velho? É, porque se não começa 3, 4 meses, 6 meses, 7 meses. Lembra o Fluminense, o Fred, se eu não me engano? Ficou 8 meses sem receber, pô. É. O Fred não precisa, né? É, mas. Ó. Né? RG. E mais? O Vecchio rebateu o Dorival aí, né? Que o Dorival na época disse que ele... Se Vecchio tem nome de piloto de Fórmula 1. É Vecchio. Então, que ele abandonou Emiliano o treino Vecchio. E tal. E ele rebateu hoje em entrevista, né? Sebastian Vecchio. Apesar que é o seguinte, né, Moto? Se joga no Santos, só podia ser Vecchio mesmo, né? Vamos combinar. Nossa, RG! Eita, rolo, RG! Vamos ver. Ô, Lingualiza, você quer o quê? Ah, Lingualiza. Ô, juiz. Ô, chupeta de baleia, se fecha aí. Ô, mas o Mota disse que era áspera, você disse que é lisa. Não, entra, Mota não disse nada, deixa o Mota quieto lá, meu. Não, eu não posso falar porque ontem... Mota disse que tinha galinha pintadinha, fica Sombra, na sua aí. Ontem você não tava no programa, tava ele e a Xamu, né? Os dois. Um era Xamu e a chupeta de baleia, os dois fazendo show, pirotécnico. Aí, tá vendo como é que é? Sai pra lá. Namoradinho dele. Fala, Motinha. Então, aí rebateu, né? Falou que nunca abandonou o treino. Sim. Isso aí foi uma... que ele foi prejudicado com isso, com essa declaração do Dorival, né? E afastou ele, que prejudicou muito ele e que agora ele tá sendo recompensado. É, eu acho que tudo isso aí é importante, até pro Levi, que vai assumir o time, entender o que está acontecendo lá e como funcionam as coisas lá, né? Uhum. Então, vamos aguardar, cara. Não adianta. É, Dorival já foi, tem que virar a página, esquece. Essa coisa de ficar agora na mídia, um rebate de cá, outro fala... Já de, foi, né? Não vai levar nada, cara. Acabou. O cara já passou, já foi. De repente, amanhã pode até voltar... É, mas acabou, o momento agora não existe mais Dorival, acabou. Já. Ó, o Zeca e o Ricardo Oliveira aí, né, ainda estão no DM. Agora todo mundo não, vai, muita gente está de olho no Dorival, né? Sim. Porque o Cruzeiro perdeu mais uma, perdeu pro Bahia. Mano, aí... Menezes, o pessoal tá queimando ele lá. Ale, eu concordo com você. Eu acho que o Dorival não fica muito tempo sem time, não. Mesmo o Flamengo também, né? E o Galo? Não, o Galo acho que deu uma tranquilizada, né? Deu tranquilizada? Ganhou do Havaí, agora deu... 1-0, mas também... É, não jogou bem, mas... E o Cruzeiro? O Cruzeiro... Não, Cruzeiro e Flamengo, eu acho que estão olhando com bastante carinho pro Dorival, viu? Cruzeiro... O Galo estreou no Vitória ontem, né? O Cruzeiro mandaria o Mano embora? Eu acho que sim. Viu? O Galo é o Atlético. Tá meio cruel lá, viu, Dodô? É mesmo, é? É, o Cruzeiro? Mano lá não... Tá meio... A galera não tá meio contente, não. Tem agora os mata-mata, né, RG? É. Agora da Copa do Brasil, isso aí pode definir muita coisa. Então nós vamos derrubar esse trouxa de semana. Pode definir muita coisa, hein, Domingo? É que vão segurar, exatamente. Agora que vai entrar, então a galera começa a segurar a Copa do Brasil, pra ver, né, se o cara vai, se não vai. Porque brasileiro, olha, tá estranho esse brasileiro, hein? Esse início de brasileiro, mas que a tabela tá de ponta cabeça, né, velho? Ô, velho, vamos fazer negócio lá no Lucas Lima ou não? Ih. Olha, quem vem? Tem o Bruno, Wesley. Quem? Bruno. Wesley? Wesley. Não, pera, fala só dos vivos. Então, tô falando dos vivos. Bruno, Wesley. Fazer negócio tem com o Denis, tem o Denis. Deixa eu fazer negócio com o Sombra, você só leva o jogador. Vai. Dinheiro não vale? Não, mas o dinheiro. Meio jogador, dinheiro, meio dinheiro. E um jogador, mas que jogador vocês vão mandar? Lucão. Ah, e essa cara? Bruno. Wesley. Lucão e mais um. Quem? Bruno. Esse que vocês vendem todo ano e não conseguem vender, o moleque. Quem? Lá, o... Não, Rodrigo Caio não. Rodrigo Caio. Tá louco, já vendeu Rodrigo Caio por milhões agora. Não vende por quê? É, todo ano vocês vendem. Olha, mas não vale uma troca aí? Rodrigo Caio vai e vem o Lucas Lima, não? Não, de jeito nenhum. O Rodrigo Caio vale 14 milhões de euros. O Lucas Lima, no meio do ano, ele assina com quem ele quiser de graça. Ah, é verdade. É, tem que fazer agora. Mais caro. O Santos tá com a faca no pescoço. Precisa tudo bem, mas, com um contrato legal, ele vale mais, né? Não tem como. O Santos tem 10%. Mas a realidade é essa. A realidade é que ele pode assinar, né? O Santos tem 10% do cara, não adianta. Lucas Lima, mas no São Paulo no tem fim do ano, RG. Qual é o risco de perder por nada? Zero. Não, mas o Lucas Lima, Sombra, o São Paulo tem interesse sim já há algum tempo. E eu não sei até que ponto, RG, não é vantagem pro Santos, já que o Lucas Lima... Esse ano ele voltou a jogar bem. Verdade seja dita, ele voltou a jogar bem no Santos. Mas ele tá longe de ser aquele Lucas Lima que já foi. Sim. Mas eu não sei, RG, o Santos hoje ele detém 10% da transação. 10% só. Ele poderia ceder o direito do Lucas Lima pro São Paulo, e aí fala, só que o negócio é o seguinte, São Paulo, eu vou ceder aqui, vamos combinar um valor, eu recebo agora X, mas eu quero ter 20% de uma futura venda. É bom pros dois. É que São Paulo não vai topar isso. Vem, vamos lá. Lucão e Gilberto. O centroavante de vocês tá uma draga. Lucão, Gilberto e mais quanto em grana? Aham. Vocês querem, falando do Messi agora. Vocês precisam do Lucas Lima, velho. Para, velho. E vocês precisam de centroavante. Você vai colocar ele na melhor vitrine do Brasil. O nosso ainda tá lá. Desculpa, o Ricardo Oliveira tá pra entrar no Museu de História Natural. Mas tá lá. RG, eu vou te falar uma coisa. A gente vendeu o Douglas pro Barcelona, velho. E? Põe o cara lá que ele vai, porque vocês estão lá, o cara tá enferrujando. É aquela peça que tá ficando velha, daqui a pouco ninguém quer mais, velho. Então deixa lá, vocês vão buscar ali depois, tá bom. Então, fica com janeiro, você. Ó, deixa eu dar um recado, chefinho. Posso dar um recado importante? O pessoal que tá vindo pra cá, inclusive o pessoal da Cassineira, falou que teve um acidente na estrada, tem muita gente presa na estrada, tá uma hora preso. Então, é o Ben já tá preso também. Calma, pessoal. Sempre tem trânsito com o Ben. Não, mas realmente dessa vez é verdade. E esse ano ele resolveu não vir de helicóptero. Esse ano é brincadeira. Aventura. Ele quis fazer aventura. Ele falou, faz uma coisa diferente. Todo ano é um parto que tem que reservar o heliponto aqui do... Bora todo dia, toda vez. E fala, não, porque outro dia desceu o helicóptero, tava cheio de matinho no concreto. É verdade. É. Eu? Tinha poças d'água. Eu? Tiramos as poças d'água, hoje não vem de helicóptero. É. O Mano, ainda bem que o Mano prefere o jatinho, né? É. Ah, o Mano adora um jato. É, o Mano falou que... Ah, de quem? Olha! Ô, juiz! Ah, Mano! Não, porque a dona Encrenca tá ali, mano. Aí eu pego emprestado. Ô, Mano, pega leve, a dona Encrenca tá ali. É verdade. Ela é brava. Mas tá entretido. Motinha. Tá treinando a dona Encrenca. Inclusive, aproveitando que já com a plateia que tá aqui, e também pra aqueles que estão no carro a caminho do resort... Lembrando que vocês podem fazer a inscrição pro torneio de futebol Society que começa Society. Vai jogar, Ale? Society amanhã. Vai jogar? Claro. Society. Mas esse ano, você pode fazer a inscrição e já pegar o uniforme do seu time. Sim. Tá? E depois, eu não sei se vai funcionar como combinado. Eu não tô vendo nossos mídias sociais aqui. Já na madrugada, a gente vai postar no nosso Facebook. Sim, no Facebook, a tabela com o horário do jogo. É exatamente isso. Porque aí você já no quarto lá, já vê, ó, meu time vai jogar a tal hora, você já sabe a hora que tem que descer pra jogar a sua primeira partida. Já faz aquele isso aquecimento. Isso que é organização, hein, Mota? É, exatamente. Depois tudo de preparado. 9 anos, a gente fez um negócio FIFA, legal. Se a FIFA fosse assim, hein? Mas a gente vai tentando, né, Ale? Uma hora dá certo. Mas então, mandar um abraço pra quem tá preso no trânsito, beijo, o pessoal da Cassineira, o goleiro Bruno. Paciência aí, hein, pessoal. É verdade. Você tá louco. Ó, o pessoal até que tem alguns aí com uniforme já, né? Quem já pegou uniforme? Quem já pegou? Tá bonito o uniforme? Tá bonito? Tá bonito. Eu gosto de ver ele com aquele shortinho. Enquanto o pessoal abre o uniforme, o Ben já vai falar da Nissan. Olha só, amigo, se você está pensando em trocar de carro, então chegou a hora de você ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Chegou o Nissan Days. O momento certo para você fazer uma escolha inteligente. Todo conforto, qualidade e segurança do Nissan Sentra 2017 com menor custo de revisão do mercado. Câmbio automotivo CVT e muito, mas muito mais. E olha, a partir de R$ 79.990 com taxa zero. Ouviu? Taxa zero. E 100% da tabela Fipe no seu usado, né? Bacana, né? Bacana não. Sensacional! Então olha só, amigo, não perca tempo e consulte condições e faça já seu test drive, porque quem testa, compra a Nissan e todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan! É Nissan, isso mesmo, narigudo, estádio 97, que também tem oferecimento do Extra, o Economiza São Paulo Extra, está imperdível. A hora de economizar é agora, vem! Aliás, falou Economiza São Paulo. Atenção, Leco, Pinotti, não é pra vocês, eu tô falando é do Extra, não é Economiza São Paulo. São Paulo tem que gastar em contratação, pelo amor de Deus. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O Estádio 97, que também tem o oferecimento de HDI. Deixa eu falar da HDI. É isso aí, agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, meu amigo, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor. É isso aí, consulte mesmo, consulte seu corretor. Não vai renovar seguro sem consultar o seu corretor. Peça a cotação da HDI. Deixa eu ver como está o Ibope das torcidas aqui no nosso auditório do Bourbon. Hoje estamos ao vivo direto do Bourbon Resort Spa em Atibaia. Tem torcedor aí do Santos ou não? Tem! É, mas tem três. Dois. Três? É. Olha, nem a mulher do cara torce pro Santos, velho. Você torce pra quem, filha? Os Palmeiras. Nossa. É, pra quem você acha? Não, mas aí agora aumentou pra três, viu, Sombra? Agora eles estão naquela moto que tem aquele carrinho do lado, entendeu? Não. Sai, torcedores estão parados na estrada. Agora. Tá no congestionamento. Estão parados. Olha, até tem um da Juventus lá. Você torce. Olha lá. Da Juve. Tem até. Não, olha lá, Alex. Juventus, é o Juventus da Moca. Juventus da Itália. É isso aí. Da Juve. Tem torcedor aí do. É o Juventus que vai jogar com o Palmeiras no Mundial. Ih, rapaz. Ei, olha o bar. Ih, tirou ainda, deitou. Vamos ver quem tem torcedor do Palmeiras aí ou não? Tem. É a maior torcida. Não, bom é a maior, sempre foi a maior torcida do resort. Os modinhos apareceram. Ah, começou a ganhar o título fez. Todo mundo levantou. Os modinhos apareceram agora. Dodô, o Mumu tá ali no meio, cara. Ah, é. O Mustafá Mumu ali. Não, não é, não é. Não é o Mustafá ali. Não, não. Cuidado com o Domênico, hein, velho. Bate na madeira aqui. Não é o Mustafá ali? Não, não, bate na madeira. Eu acho que é ele, sim. É ele. Até ele tá batendo na madeira ali, ó. Você tá louco. Não, cuidado, o Domênico vai te pegar, hein, velho. Não pego ninguém. Você tá louco. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Tem torcedor do Tricolor? Deitou. Palmeiras tem muito mais. Deitou, para. Vai, continua que você vai ver. Tem torcedor aí do Corinthians? Ampla maioria, fraco, chupem. Fraco. Chupem. Você viu que fraco? Chupem. Que essa mulher grita. Fraco tá teu coração. O negócio é o seguinte, a torcida do Corinthians é a maior torcida do Brasil, velho. Ei, olha lá, mano, essa louca aqui. Passou o Flamengo agora. Tem torcida do Corinthians falar... Essa é louca, cara. Meu Deus, velho. Louca não, ela é líder do campeonato, ela tá feliz. Nossa, velho. É líder do campeonato. Você pegou pra criar, velho? É um karma, né? Ó, Mota, esse ano agora, eu não sei, o Sombra. Agora, domingo, né? Então tem os acordos que rola, assim, tipo, chupa não pode, entendeu? Tem essa uma... Não? Tem uma... Claro, são casados. A gente tem que combinar umas coisas antes, né? Como é que é, Lê? Já foi, Mota. Já foi. Presta atenção, Mota. A gente faz uns acordos antes, tipo assim, o que, que pode e o que, que não pode. Saiu o gol, não pode virar um pro outro e falar... Não. Tem um negócio. Mas assiste junto. Afeta o relacionamento. Eu consigo assistir o jogo sentado, observando. Agora a criatura aqui, meu, andando pela sala, assim. Na época que era o Denis do goleiro, Donis, o goleiro do Corinthians. Mas você deixa a janela fechada, né? Nossa, isso aqui não para. Senão, é perigoso. Estressa. Mas olha, depois... Vamos assistir tudo no saguão, no domingo aí. Boa. Depois domingo dá uma passadinha. A gente contratou ambulância, tu dá uma passadinha lá. É melhor. É melhor. Leva. Não, tomar um remedinho, é melhor, né? Dar... É melhor. Eu tenho certeza que ela é o pilar da sua vida. Não fala palavrão, mulher. Que isso? Boca suja. Ué, corintiano é mal educado. Não é, ela tá feliz. Olha, ela tá como eufórica. É mal já quer falar palavrão. Mulher falando palavrão é feio. É verdade, mas assistir um jogo do Corinthians não dá. É muita emoção. Aí, tá certo você. Digo mais, o que você acha a respeito do Romero? O Cristiano Romero? Ah, não. Ai, meu Deus. Cristiano Romero não, né, mano? Ó, você poderia... Ó, já que você economizou o palavrão, solte o palavrão agora pro Alê. Pode soltar, pode não. soltar. Não, não, não. Não, solta não há palavrão. Não, não há não. Fala seu nome primeiro, que a gente nem perguntou, foi mais educado. Luísa, Ana Maria Braga. Meu nome é Luísa. eu, assim, mano, de verdade, sim, eu não gosto muito do Romero de Jesus. Mas sabe o que é isso? Levanta o nome aí, viado! Mas sabe o que é isso? Viado! Viado! Isso é o poder de persuasão daquele cidadão ali, não, ó. Não, não, não é. Aquele xenófobo é que, assim, que tá é no outra ponta, só eu isso. Eu acho que o Romero, ele é muito esforçado. Ele corre muito, ele batalha muito. Mas futebol que é bom, não, né? Não tem muita objetividade a coisa, entendeu? É, Ale. Entende mais que o mano. Resumindo. Ele é o coração do time, ele é o desfibrilador do Corinthians. Ah, não, não, não. Não é mesmo, mas ele corre. É sim, é sim. É que, ó, não se deixe contaminar pelo pessimismo do Ale. Do Ale. O Ale é um cara extremamente pessimista, ele Romero não gosta de estrangeiros. Mas é verdade, se o Romero fosse brasileiro, ia estar exaltando aqui. Ia estar falando que o Neymar mas corria assim, risco. Mas assim, ele é bem esforçado, ele é importante. Claro que ele é importante pro time, mas não é o que eu mais gosto de ver jogar, não. E domingo, o Jô marca outro ou não? Ah, com certeza, né? É clássico. O que, que ela acha do Jô? O que você acha do jogo? O que você acha do jogo? Não, então, eu não gosto do jogo, mas ele tá. Ela tá explicando por quê? Corneta, para. Corneta, para. Eu gosto do Jadson, eu gosto. O Pedro, eu acho que joga bem na zaga. Eu adoro, bom, mas é que os que eu mais gostava foram tudo embora. Mas o Jô tá jogando muito, esse ano em todos os clássicos ele marcou em todos. O Cássio eu gosto. Gosto. Então, mas o Jô, esse ano, em todos os clássicos que ele disputou, ele marcou em não, todos. Não, sim, é por isso que eu tô te falando. Você falou, você acha que ele marca? Eu acho que ele marca. Mas você falou que não gosta do Jô? Até não, eu que fui eu crítico na vinda dele. Dei o braço a torcer que ele tá jogando muito. Ele fala que ele tá jogando muito. É verdade. E digo mais, atenção Gabriel Jesus pra próxima Copa. Aê! Gabriel Jesus. Cadê o momento, fanfarrão? Eu não sei se você não tá correndo risco. Cadê o momento, fanfarrão? Momento fanfarrão, né, mano? Que fanfarrão. Não, é um fanfarrão. É, ele ganhou. E tem um placar pro jogo, qual que você acha que vai ser? 2-0. Da onde você tirou mas isso? Mas aí você vai voltar de ônibus e ele de carro? Como é que não, vai ser? Não, 2-0, nós vamos voltar juntos, entendeu? Ah. E ele vai me encher de beijinho. Ah! Se deu bem, hein, Sargento Pincel? Eu não aguento. Eu vou lembrar disso, Ale. Eu vou lembrar. A gente pensa igualzinho, velho. Porque tem muita gente que pergunta, né, Sombra? Fala, ah, você pode pegar a esposa? Claro, se o marido dela não estiver por perto. Isso aí não tem conversa. E o São Paulo, quanto vai ser? São Paulo vai jorrar aí, como é que é o termo agora? Ah, isso! Por aonde, cima, filho? Mano, eu sinto muito, nem mas você acreditou é barba nisso. E cabelo, entendeu? Ó, se eu fosse um delegado, agora eu te prendi em flagrante, porque por a sua declaração não foi convincente. Nem você acreditou nisso que você falou. Dá um onde você tá, ó, o jogo, mostra a mão, onde? Mostra a mão. Faz assim com a mão. Tá trêmulo. Aqui, ó, duas daqui, se você não tiver Parkinson, cara, isso é medo do Corinthians. Ah, não, é mano. É o seguinte, bro. Amanhã, domingo, vai fazer barba e cabelo, sim. Ô, Pincel, embalou, melhor defesa embalou, do embalou, embalou, Pincel, melhor defesa Pincel. Do campeonato. Melhor embalou, defesa velho. Do campeonato. Quem que é a melhor defesa do campeonato? Tricolor. São Paulo. Mesmo? É o São Paulo é a melhor defesa do campeonato. Chupa! Melhor defesa, chupa! Chupa! É isso, melhor defesa do campeonato. Agora tem goleiro, você né? Você viu a defesa que o Militão fez ontem? Também, tá vendo? Nossa. Salvou em cima da linha. Foi um gol. Tirou a bola de dentro, de cima da linha, com a perna esquerda. Mas o Renan Ribeiro melhorou lá a questão, né? Ah, sim, Fechou. A gente tinha um Romero no gol, né? Mas a tinha Sombra. Mesmo. Ah, peraí, o Curitiba também tem dois aqui. É, o Curitiba também Curitiba, tomou dois gols só. Não, essa é técnica. Mas são as duas melhores coisas. É melhor. Melhor, chupa. Mas enfim, chupa qual que é a posição do São Paulo na tabela? Ah, tá. Sétimo. Beleza. Acho que eu tô iludido, Vieira, com uma vitória em cima do Vitória. Nossa. Tá de brincadeira, velho. Vocês ganharam em cima de quem? Ué, depende do Vasco, quem mais você quer? Pô, você tá brincando do Vasco, o time que falou. Cai toda hora. Santos, vocês ganharam do Atlético Goianiense. Ganhamos Vitória. Então, peraí, Vitória. Peraí, ganhamos do Vitória na Bahia. Goianiense eles ganharam. Peraí, ganhamos do Vitória na Bahia. Empataram com o Chapecoense. Não, mas pera lá. Verdade seja dita. O negócio é o seguinte, o primeiro jogo do Corinthians, o Corinthians ainda estava sensibilizado com a situação da Chapecoense e doou o empate. Isso é mentira, vai descartar, mano. Lógico que é. No segundo jogo, o Corinthians ele ganhou do Atlético Goianiense, 1-0. Depois, na terceira rodada, Motinha, o Corinthians ele também ganhou do Vitória. Depois ele ganhou do Santos. E agora venceu novamente. Você tá de brincadeira. Você tá falando que a campanha do Corinthians não tá boa? É, o Santos tá quase na zona de rebaixamento. Para, sabe? O Santos... enfiou 5 no Vasco. Os caras queriam derrubar o Dorival. Os caras queriam derrubar o Dorival. O Vasco, ele tava 100% dentro de casa. O aproveitamento do Vasco era muito bom. O Vasco não tinha nem empatado. Não, tudo bem. Tá louco. Ele ganhou, inclusive, do Fluminense, que é um rival direto. E todo mundo falou que o Fluminense era favorito naquela partida. O Vasco conseguiu aí... O Vasco é péssimo, mano. Não, você sabe. Não, mas, ô Sombra, dentro da limitação do Vasco... Eu não tô tirando os méritos. Não, mas aí que tá. Dentro da limitação que o Vasco tem hoje, não dá pra cravar e falar o Vasco vai brigar pelo título. Não, tá muito longe de brigar. Só que depois da chegada do Milton Mendes, o Vasco melhorou. Tanto é que o Vasco, esse jogo contra o Corinthians, não é porque o Corinthians enfiou 5 que fala, foi uma baba o jogo, não foi. No começo do segundo tempo, com 2 minutos, o Vasco tinha empatado o jogo. Então o Corinthians ele deu uma bobeira tremenda e só achou o terceiro gol no contra-ataque, que aí sim o Vasco morreu em campo. Mas o jogo tava difícil. O Corinthians quando tomou o segundo gol, o Vasco ainda teve 2 chances, inclusive poderia ter feito 3º gol. Isso é verdade. Mas então, o Vasco é fraco, mano. Não, de fato, eu tô falando, Domênico, o Vasco não é um time pra brigar pelo título, tá muito longe disso. Mas o Vasco não vai cair esse ano, não cai. E principalmente jogando em São Januário... Não sei, mas vai ficar ali, viu? Não é todo time que vai chegar em São Januário e vai ganhar do Vasco, não. Mas, gente, não dá pra questionar a campanha do Corinthians no início do campeonato, pô. Não tem como. Sensacional. Corinthians, Barcelona, Real Madrid, Bayern, você não questiona, você só aplaude. Você só aplaude, velho. Não, ele pede. Pior que não pode dar uma força. Não dá, cara, tá vendo, RG? Você vai e apoia, velho. Tem jeito. Manda abraço, querida. Tem jeito mesmo. Um abraço pra vocês da mesa. Sempre ouço, gosto pra caramba. E espero que a gente se divirta bastante esse final de semana. Boa! Com certeza. Boa. Pincel. Obrigado pelo pincel. Gente, assim de boa, viu? Vocês fazem a diferença aí, dá maior força no trânsito. Eu acompanho desde cedo. Ouço as papagaiadas que o Domênico e o Silvio e o Palhaço acabam aprontando, né? E assim, cara, é isso. É o que nos sobra, é bom humor, diversão e dar risada e torcer pros times, né? Comedidamente. É isso aí. Valeu, parabéns. Obrigado, hein? Valeu. E aproveita enquanto obrigado. É pincel, hein, velho? Porque quando for promovido a brocha... É verdade, RG. Como é essa experiência, velho? RG, conta mais. É cruel. Fale mais sobre isso. É cruel. Ô, RG, vou aproveitar e mandar um abraço também pra rapaziada do Dake aí que tá ouvindo a gente. Boa. Aí. Boa. Valeu, rapaziadozinha aí, todo mundo aí. Sempre ligado com a gente aí, hein, galera? É isso nóis. Aí. Estádio 97 da Energia 97 ao vivo, direto do Bourbon Resort Spa em Atibaia. Nossa 9ª edição do Resort do Estádio 97. No oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Também da Exeg, formando o melhor em você. Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Alê! Oba! Que história é essa que você estava falando para mim aí no começo do programa? De Dia dos Namorados. Você queria fazer uma declaração? Pra dona encrenca, né? Sério? É mesmo? Puxa saco. Vamos fazer a dona encrenca levantar pra todo mundo ver, né, pessoal? Ah, tá aqui a dona encrenca. A dona encrenca, uma salva de palmas pra dona encrenca aí, ó. Ah, dona encrenca. Virou personagem, hein? Verdade. Eu bebo porque vejo no fundo do copo a encrenca amada. Se não beber, a encrencona morre afogada. É verdadinha, velho. Não é? Bonito. É isso aí. Bonito. Mas o... Sabe qual que é a minha dúvida, Sombra? Porque é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de vir aqui no resort. Sempre foi um sonho. Eu não tinha dinheiro pra vir, né? Então, e continua não tendo. Também. Aí eu falei, se o Sombra me convidar pra trabalhar no estádio, daí eu posso participar. Certo. Aí o que o pessoal falou? Pô, mas na sexta-feira... Teoricamente tem que ter o decreto. Isso. É verdade. Mas é um público muito especial, né? Sim, claro. Então o que, que eu fiz? Antes de soltar o decreto na energia e aqui no resort, eu pedi a consulta do Dodô, que é um homem experiente, obrigado, é do Clube da Voz. É um homem que eu amo de paixão. Dodô, obrigado. Engravida de gêmeos e me chicoteia. Então o que acontece? Pra não comer. É esse aí, Domênico. Que fazem 50 tons. Vai pra cima, Domênico. 50 tons de verde? É. Isso, é. Ali. Vai pra cima, Domênico. Segue o teu coisa aí, ó. Vai. Porque o que acontece? para não cometer nenhum equívoco, nenhum exagero. Certo. Às vezes eu realmente saio um pouco então, da linha. Vamos lá. Tá bom. Eu sou o juiz aqui, vai. Para perguntar pro Dodô e para vocês, se pode falar, por exemplo, se viu penta, já aguenta? Não pode. Não. Isso não pode. Tem um monte de gente aqui, não. Pode ser minha, pode ser mãe, só não pode ser minha mãe. Não, mexer com mãe, tá louco. Aí também não, pô. Me chama de friboi porque a carne é fraca e hoje eu vou fazer um papelão. Não pode isso. Não, você tá louco? Isso não, pô. Absurdo isso. Então pode, me chama de lobo mau porque hoje eu vou comer a vovozinha. Não, você tá louco. Tem vó aí, ó. Não. Atravessou a rua, o carro não pegou, eu pego. Não, porque aí não. Ale. Não. Saiu no sol, fez sombra, eu ponho pra jogo. Não, tá louco. Não. Isso não, pô. Pesou mais que um polenguinho, menos que um transatlântico, eu tô pegando. Não, Ale. Não, Ale. Não quero saber quem inventou o carrinho de mão, eu quero empurrar. Não, tá louco, Ale. Isso não pode. Não pode. Não pode falar isso. Agora pode, pelo amor de Deus. Tem 6 furos, não é tijolo? Eu ponho pra jogo. Não, Ale! Piorou! Pode me chamar de burrinho do xereque que hoje eu vou engravidar um dragão. Não, tá louco, melhor não. Você pega muito pesado. Bom, agora eu acho que em placa. Eu não quero saber quem é a dona do camping. Eu só quero saber quem vai armar minha barraca. Não, Ale, não pode. Isso é coisa imprópria. É. Me chama de IML porque hoje eu vou deitar uns corpinhos. Não, tá louco. Que mórbido. É a última. Se não encaixar essa, negro. Eu não tenho mais condição. Vai. Olhou pra mim, sorriu, pau no bombril. Não, Ale! Os caras rindo aí. Já foi, né? Não passou nenhuma. Não. Não, crivo não. Então desculpa, hein, pessoal. Salve de palmas pro Ale, senhoras e senhores. Ale! Boa. Pré-dia dos namorados, né, Ale? É, sabe porque o meu trabalho aqui no resort é muito simples, viu, pessoal? Que o Sombra mandou, é tirar todo mundo do seio familiar pra colocá-los na teta da maldade. Não. Agora eu quero saber aqui, porque ontem foi anteontem, né, que teve lá o pessoal da Rua Agradece, que vai ter aí, Sim. Inclusive, né, Sombra? Nós teremos o futebol de rua, atividade que vai acontecer no domingo, a gente vai fazer torneio de futebol de rua. Mas é que você não sabe. É em duplas, né? O Max teve aqui, o Max, o Dida e o Diego, não é verdade? Sim. E fizeram um desafio ao Alê. É mesmo? Vocês ouviram aí quem ouviu? Levanta a mão, ouviram? Rapaziada, ouviu. Quem acha que o Alê tem chance de ganhar esse desafio, levanta a mão. Nossa senhora. Sombra. Os caras falaram se ele entrar armado na quadra. Os caras falaram que vão meter um rolinho no Alê em 10 segundos, cara. É mais fácil o Atlético Goianiense ganhar o brasileiro, viu, pessoal? Vamos botar uma fé aí. Esses caras aí da peteca aí? Não. Que peteca? Do freestyle. Olha. É tudo jogador porta dos fundos, só vai bem no YouTube, certo? Você tá louco, Ale. Você falou isso na frente dos caras, eu quero ver você segurar na quadra ali. É domingo, né? É domingo que hora? 10 da manhã? 10 da manhã. 10 da manhã, hein? Inclusive. Mas amanhã eu tô no torneio do futebol Society. Society. Amanhã eu tô no Society. Domênico. Oi. Tá com cheiro de W.O. isso daí, porque o Ale todo mundo sabe que é sedentário, né? Basta vê-lo, você vai ver que ele vai falar assim, putz, Domênico, domingo não vai dar, cara. Corri aqui 3 minutos, cara. Corri três minutos e tô desgastado, cara. Sério? Estourei o adutor e vai mandar. Não. Do outro lado aqui, mano, a patela deslocou. Mentira. Domingo é W.O., velho. Eu tô vendo aqui pela lataria de alguns, tem o bonde dos novinhos ali. Tá vendo ali? Menos carne que um pastel de queijo. Mas... tem muita gente do subóbito da minha categoria. Tem. Então já dá pra dar uma deitada. É. E tem muita gente também do meu peso, né? Seu peso, como assim? Mais gordura que telefone de açougueiro. Ah, entendi. Então eu vou pra dentro, não quero saber. Entendi. Boa demais. E o teclado novo, Ale? Como é que vai ser? Isso aqui é um piano bonito. Ficou bonito a jaqueta. Mostra aí, sorri, Ale. Mas aquele cachorro bravo. Que é isso que você fez no dente? É, ele botou. Ele fez um teclado. Como é que é, Lê? Lentes. São lentes agora. Lentes. É, aquela velha permuta, né? Que a gente sempre paga. Qual o nome do dentista? Cobra. É Ana Carolina Sorrentino Queiroz. Doutora Ana Carolina Sorrentino Queiroz. Ela só podia ser dentista, né, Lê? Sorrentino, né, velho? Não me quis tiririca, não vem me querer agora, ator global, hein? ela não é uma dentista, né? Ela é uma cirurgiã, praticamente. Porque ela arrumou a boca do Ale e do Ronaldinho Gaúcho. Não. Ronaldinho, não. Sobra, vocês estavam discutindo aí muito de time. Eu fiz a seleção do Campeonato Brasileiro até agora. Tem? Vamos lá. Só até agora, não adianta depois, e depois na última rodada. Não, agora. Agora. O resort é agora. Tá. Goleiro é o Denis, que é o goleiro Rick Martin. Como é que é Rick Martin? Tá sempre levando peru. Na lateral direita temos Bufarini, que é o lateral cachumba, né? O que é lateral cachumba? Quando desce é um perigo. Ah, é verdade. Na zaga nós temos o Lugano, que é o calça de sertanejo. Como é que é calça de sertanejo? É, tá sempre dividindo as bolas. Ah, entendi. Só tem tricolor aí, cara? Não, o quarto zagueiro é o David Braz. David Braz? Que é o traficante na balada, aquele que entrega o doce. Tá sim. Na lateral esquerda temos o Egídio, que é o lateral KY. Como é que é KY? Por quê? Você só usa para não passar aperto. Sensacional. Na volância temos o Wesley, né, que é o volante Tammy Gretchen. Como é que é? Volante Tammy Gretchen? Ah, não gosta de treino físico, prefere o rachão. Não, Ale. Falei pra não falar isso. É. Ai, sensacional. Deus. O outro volante é o Thiago Santos. Do Verdão? É, que é o volante Odebrecht. Volante Odebrecht? É, rouba bem, mas depois entrega. É, verdade. E na meia temos o Giovanni Augusto. Opa! Surgiu. Que é o celular da Larissa Riquelme. Como não, assim? Não sai da zona de conforto. Como assim? Ah, entendi. O Wellington Ney é o jogador de beirada. Beirada? É, que é o atacante Bob Marley. Que Bob Marley? É, ou tá em cima do beck ou tá buscando uma ponta. Ah, entendi. Sensacional. O outro lado, né, o atacante da Qual que é o outro lado? É o Romero. Romero? Não pode ser. Romero? É, o atacante peru de transformista. Como é que é peru de transformista? Tá sempre escondido. Sai, entendi. Gostola, que maldade. Romero, hein? Essa é a seleção do brasileiro pelo Ale Oliveira. E o centroavante é o Jô, que é o centroavante Tinder. Tinder? Como? É aquele que não tem medo de cara feia. Entendi. Sensacional, só de palmas. Seleção do brasileirão. Muito boa. Boa, boa. Boa, Ale. Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Também no oferecimento de McDonald's, né, Dodô? Ô, Motinha, que dia que é hoje, hein? Sexta-feira. Opa, sexta-feira, meus amigos. Dia de quarteirão, o dia que o Sombra mais gosta, né? Pão, uma fatia de queijo, carne de 113 gramas, outra fatia de queijo, tudo isso temperado com ketchup, mostarda, cebola e picles, hein? O quarteirão tá arrasando, hein? Por apenas R$8. É, meus amigos, é o clássico do dia de hoje de sexta-feira. E com batata e refri, sai por apenas R$19,90. E lembrando, hein? Domingão é dia de crispy bacon. É, meus amigos, clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. E olha, lembrando, amanhã tem um clássico, hein? Clássico amanhã no McDonald's é o triplo X-Burger. Todo dia tem clássico, é McDonald's. Boa, Dodô, é McDonald's, estádio 97 da Energia 97. Motinha, sim. Agora nós vamos fazer um momento sem parar do estádio 97. Sim. Vamos fazer três ouvintes na nossa plateia na sequência, tá? Beleza, bom? Beleza, vamos lá. É isso aí, momento sem parar ou sem parar. Agora funciona com o único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Eu usei o meu aqui na Fernão Dias. Eu também. Bota. Oi, RG. Você passou pelo Lucas Lima pra entrevistar o Mumu? É lógico, o Mumu tá bravo, velho. Olha o Lucas Lima ali. Olha, ó. Lucas Lima. Eu falei com ele. Ele veio de Minas. Eu já vou falar com ele. Vou falar com o Mumu primeiro, que o Mumu tá bravo. Mê, mas é a cara do Mustafa, velho. Mê mesmo. Qual é teu nome, Mumu? Tá tremendo aqui, velho. Meu nome é Luiz. Luiz Mumu. Não, sem Mumu. Mumu é uma desgraça pro Palmeiras. Não. Uma desgraça. Foi uma desgraça, não volta mais. Tá certo. Deixa ele. Tá certo. Aí, essa situação do Palmeiras gastou milhões e até agora você acha que como é que tá? O que tá acontecendo? Vai encaixar? Não vai? O Cuca vai dar jeito? Esse negócio de encaixar. Hein? Tá igualzinho no passado. Vai encaixar? O pessoal tá querendo fazer uma crise em cima da gente, mas. No final a gente já sabe a historinha como é que é. Campeão de novo. Você acha que precisa mudar a cor da calça, velho? Não. Não? Tá calça boa. Vinho tá dando azar, hein, RG? Não, tá boa a cor. Deixa calma. Assim. Esse Mumu é muito calmo, velho. Pensei que ele tava nervoso. Não, tranquilo. Eu sou da época já do nosso querido antecessor, mas Mumu não. O Nobre. Ô, Mumu, deixa eu perguntar um negócio pra você. No ano passado, o Palmeiras acho que perdeu quantos jogos no Brasileiro? Seis. Esse ano já perdeu três. Aquela que a famosa conta do Domênico começa... No Brasileiro? Oi? Quatro? Três. Quatro. Três, que quatro? Três, empatou uma e ganhou outra. Vocês estão aqui três. Ah, é verdade, três. Vocês estão loucos que é pôr mais derrota em nós? Três. Pela foi conta, um, não fui eu. Vocês estão loucos também, puta. Vai ser ante no inferno. Domênico, pela sua não, conta é assim. Tem que na fazer... conta do Palmeiras tinha que ter 10 pontos hoje. Tinha que ter 10, porque é três jogos em casa, como que é? Não, não. É dois pontos por jogo. Pra ser campeão. Ah, tá. Entendi. Ou seja, aqui, você vê aqui, ó. Esse aqui, ó. Chapecoense, Fluminense, Curitiba, Grêmio e Corinthians hoje lutam pelo título. Tá. Os que estão embaixo, não. Domênico, depende de resultado. Pera aí, só confirmando aí, ó. Palmeiras perdeu três jogos, um empate e uma vitória. E o que eu falei? Não, tá certo, é só confirmando que o Bota... Ah, obrigado, viu, Vieira? Valeu, Vieira. Obrigado. Valeu, Vieira. Se você olha, não tivesse falado, três derrotas. Gente, o Vieira teve que confirmar o Domênico. Obrigado. Só confirmei. Nossa, velho. Você falou, você confirmou o clube da voz. Mas o Palmeiras, eu não vou me recordar perfeitamente, mas no começo do Brasileiro do ano passado, o Palmeiras não estava indo bem também, viu? Acho que as três derrotas foi logo no comecinho também. E aí foi sim. E depois, no segundo turno, perdeu só para o Santos. O turno inteiro só perdeu para o Santos. Foi sim. Entendeu? Que foi Cambuja, né? Foram cinco derrotas no primeiro turno e uma única derrota no segundo turno. Não sei, olha, honestamente, viu? Mas você está ressabiado, né, Domingo? Não, esse ano está diferente do ano passado, não está igual o Palmeiras. Ele tem um elenco numeroso, Sombra, mas ele não, o time do Palmeiras é pior do que o do ano passado, o Cuca tem razão. Verdade que você já pediu o Paulo Nobre de volta? Não pedi, mas pediu ontem, pediu ontem. Não pedi, mas já tô com saudade. Pediu, mas falou, Domênico, eu quero. Pedi não. Falei, estou sentindo saudades do Paulo Nobre já. Mas ô Domênico, vamos parar pra analisar o que aconteceu com o Palmeiras aí. Os dois jogadores ali que o Palmeiras, junto com o Dudu, ano passado fizeram a diferença, foram o Gabriel Jesus... que jogou metade do Campeonato Brasileiro. A outra metade ele ficou machucado, junto com seleção, Olimpíada e a porra toda. Então ele fez aí a metade do Campeonato Brasileiro com a camisa do Palmeiras. O Moisés também. Ele Moisés jogou machucado, muito. Ele ficou machucado durante muito tempo, mas quando entrou deu conta do recado. Assim como o Tietchan também, junto com o Dudu. Isso. Eu acho que foram os quatro principais jogadores do Palmeiras. Tietchan também, viu, mano? Fez aquele meio-campo legal também. Tava jogando muito Tietchan. Não, falei, esse o Tietchan, não. O Moisés, tá bom. Dudu e o Gabriel Jesus. Certo. Foram os quatro principais jogadores do Palmeiras. E o Jailson, né, que depois não, entrou sim, bem. Sim, sim, né? Mas na linha. Então, Domênico, vamos parar pra analisar. O Palmeiras, ele só perdeu o Gabriel Jesus. Perdeu o Moisés, mano. Ah, o Moisés, mas tá no elenco. Tá machucado. Não, mas não tudo é bem, perdeu. Tá no elenco, mas não tá jogando. Domênico, o Palmeiras, ele perdeu o Gabriel Jesus, ele contratou o rapaz, o Borja, que foi o artilheiro da Libertadores. Só isso. O Palmeiras, ele perdeu o Moisés por lesão, ele contratou lá o nosso querido Guerra. Foi eleito o melhor jogador da competição, da Libertadores da América. Ele trouxe, fora isso, o William Bigode, ele trouxe o Felipe Melo, ele reforçou o time com alguns jogadores, ali com o Michel Basso, etc e tal. Então eu não acho que o time do Palmeiras esse ano seja inferior ao time do ano passado. Eu acho que o Cuca, ele é muito chiliquento e ele bate o pé num negócio porque ele pediu um lateral direito para a diretoria do Palmeiras e um centroavante. A diretoria do Palmeiras ainda não trouxe e ele tá fazendo beicinho. Ele tá fazendo beicinho, mano. Por sabe exemplo, o Rafael Veiga, Domênico, é um cara que não joga e deveria jogar. Ele prefere escalar o Palmeiras contra o Curitiba com três volantes. Mas tem um fatorzinho aí no meio que foi o EB, né, que quebrou todos. Não, eu concordo. Eduardo Batista, onde ele pôs a mão, ele transformou em porcaria. Acertou, Verdão. Mas eu concordo contigo. É difícil quando você pega ali um trabalho. Por exemplo, o Corinthians, ano passado, tava na mão do Tite. O melhor trajeto do Cristóvão no comando do Corinthians foi logo quando ele começou. Ou seja, quando ele manteve o trabalho do Tite. Exatamente. E durante algum tempo ele teve sucesso. Quando ele colocou o dedo dele ali pra funcionar, ele ferrou o time. E na sequência veio o Carilli, que também não conseguiu colocar o time no trilho. E pra acabar de ferrar com tudo, veio o Oswaldo Oliveira. É consequência disso que o Corinthians ficou fora da Libertadores. Esse ano, quando começou com o Carilli, desde o início da temporada, o time do Corinthians aí começou a jogar bem. Escola do Tite. Pois é. Então, quando o cara teve tempo pra trabalhar, montar o time direitinho, o Corinthians passou a colher os frutos. Com relação ao Cuca, eu também acho que é um período muito curto pra chegar e avaliar o trabalho dele. Porque sim, é difícil quando você pega aí um trabalho que tá aí, teoricamente, desestruturado, que foi o que o Eduardo Batista fez com o Palmeiras. Eu concordo plenamente com você. Mas você não dá pra gente avaliar o... Hã? Você disse que ele tá chiliquento. Não, mas é que tá. Ele tem um elenco, Sombra, mas ele não tem um time montado. O time do Palmeiras hoje é um catado, é um time sem padrão. Mas eu vejo muitas falhas do Cuca. Por exemplo, a não escalação do Rafael Veiga é um negócio absurdo. Se você tira um Guerra, que é o meio de criação, e você vai colocar talvez o Felipe Melo mais adiantado pra fazer essa função, não é a do cara. Não é a do cara. O Rafael Veiga, pelo Campeonato Brasileiro que ele fez no Curitiba ano passado, inclusive era tido lá como o novo Alex, ele não tem oportunidades no Palmeiras hoje, que é um perfil parecido com o do Guerra, é absurdo, é totalmente conflitante com o que ele tinha ali dentro do esquema dele. Então, nesse ponto, critico o Cuca. Eu não critico ele pela campanha. A campanha em si, mas se não é certo, ele vai colocar o time do Palmeiras no eixo, porque o time tem qualidade. Tem jogadores ali que podem fazer a diferença. Mas hoje, se a gente parar para analisar o time do Palmeiras, a crítica que eu faço ao Cuca é principalmente pelo fato do Palmeiras não ter um padrão. O time do Palmeiras hoje é um amontoado de pessoas correndo atrás da bola. Parece time de intervalo então, da escola. Pode ficar tranquilo que vai melhorar. Mas não, eu também então, acho. Mas que o Cuca ele tá com uma birrinha, dando umas pauladas na diretoria por causa de falar, ah, mas o elenco não é tão forte. Como não é tão forte, Domênico? Não, ele não falou elenco. Que... Ele falou. Não. O Cuca falou que o elenco é numeroso e muito bom. É. Porém, o time que joga, o time é melhor do ano passado do que o desse. Foi isso que ele falou. Então, mas ele falou que a hora que encaixar. Eu concordo vai ficar e vou dizer pra vocês passado. O porquê que eu concordo. É. O que o Palmeiras perdeu no seu Gabriel então, Jesus? Lá. Gabriel Jesus hoje não tem nenhum jogador que possa substituir. Mas ele é uma paulada, mas, né, mano? Não, o Domênico. Não, peraí, só um minuto. O Gabriel Jesus, não existe um jogador no mundo que substitua ele. A função que ele faz, ninguém faz. O Neymar faz. No mundo? Não, é outra função. No mundo? O Neymar é outro cara. O Neymar tá indo. O Neymar joga em outra posição. Peraí, no mundo tanto não tem. Tanto que os dois jogam juntos. O Ibra não faz o que ele faz? Não, tô dizendo assim, mano. Modo de dizer, vai. Ah, tá. Você falou tá do bom. Mundo. Tá, ah, tá. Mas é um dos grandes jogadores do mundo. Ah, foi uma hipérbole. Ele entrou no Brasil e o que ele fez? Mas, Domênico, porra, ó. O Brasil jogou sem Neymar e com ele mas, Domênico, e não sentiu. Dos quatro que eu citei aqui pro não. Palmeiras, ó, o Tietê. Não, pera, deixa eu chegar lá. Não, mas, ó, o Tietê, o Moisés, o Dudu e o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus foi o menos importante porque foi o que menos participou. Desses quatro que você ficou menos importante. Mas tudo bem, mano, mas é um jogador que tava no elenco. Mas o seu Maurício Borges, você tem que respeitar o comentário evangélico do Dodô. Evangélico? Qual? Pra ele, ninguém é maior que Jesus. Ó, sem parar. Ah, exatamente. É verdade. Parabéns. Obrigado. Aí. A palavra seja pro assim, senhor. Muito obrigado. Agora, o Jesus, o Gabriel Jesus, ele saiu e não tem ninguém que substitua o Gabriel Jesus. O Moisés hoje, a função que ele fazia no Palmeiras o ano passado... Nenhum desses está fazendo igual. Você fala, o Veiga, o Guerra, sabe? Você pode pôr aí o Johan. Hoje é tanto Guerra hoje. O Guerra é bom, mas o Guerra não faz o que o Moisés fazia no ano passado. Ele é bom. Mas vamos lá. O ano passado o Moisés era 10. O Guerra hoje é 8, 8,5. É bom, mas não é igual o Moisés. O Moisés era um jogador o palmeirense sabe o que eu tô falando. O que ele fez o ano passado é uma coisa inacreditável. Pô, mas se o lateral direito do Palmeiras, vamos lá então, vamos mas continuar se for aqui. Nessa pegada aí, Domênico, o Gabriel Jesus era 10, o Jean Borja não é nem 5. 3 sem parar. Vamos lá, eu tô te falando por que o time é pior que o ano passado. O Jean na lateral direita tava jogando muito na lateral direita. Hoje ele não tá jogando bem. Tá mal, caiu de produção. O Zé Roberto na esquerda o ano passado, tudo bem, tem o problema da idade, é um ano a mais e tal. Não tá jogando igual, jogava lá atrás que é do ano passado. E hoje não tem ninguém que tá jogando igual. Vamos deixar o Mumu. Ué, tô errado. Comenta aí, Mumu. Tô errado ou não? Tá certo, mas vai melhorar, fica tranquilo. Vai melhorar. Tranquilo. Eu acho que o Cuca vai conseguir montar o time ainda. Ele não montou ainda. E ele falou que a hora que ele encaixar esses que estão agora, vai ficar melhor que o ano passado. Espero que sim. Tem um problema só aí. Que né? O geralmente tá, o que ele tá fala dá né? Certo, né? É. Porque se o Palmeiras avançar na Copa do Brasil e na Libertadores, daqui até o final do ano, o Palmeiras não tem uma semana livre para treinar. Então ele time vai... grande, né? Vai ter que montar um... É igual o cara arrumar o carro... Exatamente. Com o carro andando, e né? E aí ele vai fazendo bem testes... Bem legal isso aí, porque joga bastante, né? Vai fazendo testes para tentar encaixar o time. Alguns desses testes, sinceramente, ele não precisa mais fazer. Por exemplo, o Egídio já viu que não dá. Tá dando, né? O Egídio não dá. Mesmo o Bigode, como centroavante, ele tem dificuldade. Já e pior que se não dá, também não dá o Zé Roberto, hein? Não, o Michel Bastos também não, né, o Domênico? Na esquerda? Não, o Michel Bastos foi colocado no ataque no último jogo. Então, mas poderia tentar ele nessa função, que né? Alegria, velho. Na hora que eu vi a torcida do Palmeiras subindo o mimimi, eu falei, eu venci! Do quê? Eu vi muito tweet de palmeirense xingando Michel Bastos. Mas é normal, o Palmeiras é o mimimi Michel. Mas é só o Michel Bastos. Também. O Palmeiras em si não tá indo bem com uma totalidade de jogador. O Praça tá mal. O Praça tá mal, ele saiu mal do gol de novo. Ele quer que nós tomamos o gol do Curitiba. Eu sou a favor do Jair voltar. Um erro de tempo de bola. Aquilo é tempo, não é, Ale? Tempo de bola. Aquela bola ia embora, o cara tava chegando nele. Eu não me lembro se é o Tietê, quem é que tava chegando. Subiu a hashtag fora Praça. Não, fora prazo não. Não é descansa é prazo. Praz. Pra mim é o ídolo da torcida. Descanse torcida... em prazo. Eu não daria meu filho recém-nascido pro Praz segurar hoje. Não é assim. Ah, não. Mano! A chance dele deixar escapar é grande. É um baita do goleiro, é louco. Tá louco. E salvou o Palmeiras em várias oportunidades também. Mumu, manda seu abraço. Bom, um abraço pra todo mundo, é claro. Pro Motinho especial. Vai comer, vai mundo. Ô, Mumu, 11h38, hein? É o quarto. Pode deixar que eu vou deixar o louco que tá comigo no quarto, que é funcionário da rádio, vou colocar ele na varanda e é nóis. Deixa eu mandar um abraço também pra mulambada lá do Santander, que é um monte de galinha que trabalha comigo lá também. Ih, nossa, rapaz, mano. Ele faz corococó? Toda galinha faz corococó. Nossa. Faz aí, mano. Mano. Vai te mostrar os dois ovos também. Juiz! E mostra o pintinho também. Você quer ver, né? Ah, danado. Os dois ovos e o pintinho. Obrigado, Mumu. Obrigado vocês, viu? É isso agora, aí. Vamos lá com mais um ouvinte da nossa plateia. O momento sem parar. Olha que educação que do Mota. Ô, Mota. Que isso? Eu tô sendo rápido. Isso não é arquibancada de time de, não, de jogo Mota, de futebol, não. Aqui é raiz, velho. Aqui não é Nutella, não, velho. É, quebra-cadeira, você paga. É raiz, não tem problema. A gente paga, é nós. É, sim. É, é a gente paga. Sabe o problema do Mota? Ô, mano. Ele nunca quebrou a arquibancada, a gente não paga? Lógico. Tem que pagar. É, então. Qual o problema do Mota, Léo? Ele, nunca foi no teatro, nunca viu uma Fernanda Montenegro, uma Marília Pera, uma Márcia Imperato, Mônica Matos. Márcia Imperato no teatro? Peraí, você colocou Fernanda Montenegro. Véi, você colocou na mesma frase. Na mesma assim, frase. Sensacionais, é isso? Olha o que você pôs na mesma frase, velho. Vamos lá, mais um ouvinte na nossa plateia no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Vamos lá, vou falar com o casal de corintiana, que ela é família inteira, né, velho? Qual é o seu nome? Kátia. E o seu? Rodrigo. E aí, o Corinthians, é tudo isso mesmo? Tudo isso e mais um pouco. E o Romero? Corinthians! Tá louco? O Alê lá, véio, o Alê não acredita. Não, o Alê é demais. Mas vocês também são a favor do Romero? Muita como risada, é que é? Mas ele risada. É demais em que sentido? Muita risada. Boa. É. Não. A dona encrenca tá ali. Pois é. Gostou da jaqueta dele? Quero... Gostou da jaqueta dele? Não quero problema. Sorri pra ela ali. Tá bonitinho? Ele parece aquele cavalo. Sabe o que parece aquele cavalo? Aquela foto... que sorri, velho. Não, sabe com a foto do burrinho do Shrek dando risada, velho? Sim, é ele. Que isso, burrinho do Shrek. Ah, isso nove, não foi legal. 9:30 vai passar um filme aqui, hein? É, o nossa. Vamos lá falar. Mas o Romero, mano, o Romero ajuda sempre o Corinthians na lateral. É nossa, isso. No... Ele força a passagem do. Ai. Lateral também ele fica. Ele força atrás, um pouco a amizade, mas isso é bom ou ruim? Não, é bom, porque ele ajuda a defesa. Mas você concorda com o Alê ou você concorda com o Mano? O Mano. Aí, Alê. Por isso que o Corinthians é líder. Porque o cara é imparcial, tá vendo, RG? Tá é que o Alê, ele tem um bode do Romero, entendeu? Porque deve ter perdido pra alguma coisa aí no freestyle. Ele brigou com o Romero, lá, né? Deve ter perdido lá, a camisa 10 pro Romero. Deu um rolinho nele, pera alguma aí, coisa. Pera alguma um coisa do tipo. Você não achou que o Corinthians jogou bem contra o Vasco, fez 5 gols pela primeira vez no ano, jogou com 11, você acha que não facilita um pouco? Facilita. Quem é o Vasco, mano? Só desce, só não, mas tudo divisão, bem, mas pô. O Corinthians jogou contra times também da parte de baixo da tabela e não fez 5 gols, nem no Campeonato Paulista. Mas você tá não acha que jogando com 11 agora ajuda um pouco mais? O Campeonato tá começando também, né? Ele só entrosou agora. Mas você achou que jogou, então, que o Romero fez falta contra o Vasco? Não, o Wagner... O Romero e o Rodriguinho fez falta. Não, porque o Cleison, depois. Nós pegamos um time em reserva contra o São Paulo e metemos 6 também? Nossa, isso aconteceu uma vez em 1 milhão de anos. Levanta o sombra aí, o Romero jogou. Hein, aconteceu 1 milhão do ano, agora você fica com isso. Você vai viver disso agora. Você vai viver domingo disso que vem, agora. Domingo agora a gente vai. Vamos ver domingo você vai estar tá aí. Vai estar tá aí. Vou. Então vamos lá. Então vamos lá. Vou apostar. Olá, da Zica. Vou apostar. Aposta aí. Não, dá zicas. Você é muito Nutella, né, velho? Olha, só vejo o corintiano cagão aqui. É verdade. Cara, tudo velho. Nutella, velho. Ó, amigão, não que tem que apostar isso? Mesmo não, porque é apostar da zica, velho. Apostar da zica. Deus dá castiga. Zica. E digo mais, ó, outro dia eu tava vendo o filme O Resgate do Soldado Ryan, que vocês já devem ter assistido. É o cara, filmaço. Lá vem. O Romero poderia ser protagonista daquele filme. Ah, não, acho para, isso. Vai, mano. Ah, é. O Romero poderia ser soldado que perde a perna, fica perneiro. Pode ser, pode ser. O Romero é guerreiro, cara. O Romero é guerreiro. Ah, beleza. Ó, vai, manda tá abraço. Uma das maiores rivalidades do futebol mundial é o Romero e a bola, hoje em dia, né? O Romero poderia estar facilmente. O Romero poderia estar facilmente no lugar do Tom Hanks naquele filme. Eita. Fácil. Mas, ó, amigão, e com relação ao Carille, velho? O Carille é meu pastor e nada me faltará. Tô com medo já. Esse é um mantra, mano. Ô, mano, eu tô com medo já. O Tite já perdeu uma, né, meu? Vai saber se vai chamar o Carille, mano. Então, esse que é o problema, né, cara? Meu medo é esse já, mano. porque a CBF já tirou inúmeros treinadores do Corinthians. Parreira, Mano Menezes, Luxemburgo, Tite, enfim. Agora vai chamar Os caras são paga-pau nosso, velho. Os caras são paga-pau nosso. Inclusive, queria agradecer aí a menção aí do Sampaoli, que citou o Corinthians recentemente aí também, comparando aí, falando da seleção brasileira. Falou, o Tite fez com a seleção brasileira o que ele tinha feito com o Corinthians naquela época. Falou, ele fez exatamente a mesma coisa. Falou, eu tinha medo do Corinthians. Por isso que perdeu a Argentina. Ele falou, eu tinha medo do Corinthians. Não falou nada disso. Ele falou nada disso. Você é mentiroso. Você é mentiroso que perdeu a Argentina. Para, não é isso não. Isso, Domênico. Isso ele pensou, mas não disse. Mas ele pensou isso. Ele disse que tinha medo do Corinthians. Ele pensou. Aliás, a fase do Palmeiras está tão boa que o Tite não perdia um jogo. Foi o presidente do Palmeiras na viagem. Você viu? Já perdeu. Seu grudo malvado favorito. É azar do Galiote. Foi lá, já deu um azarzinho, né? Vamos lá, manda o seu... Pro casal aqui, manda o seu abraço, então, que a gente tá no momento sem parar. Eu quero agradecer todo mundo aí pelo programa. Que hoje, amanhã e domingo, todo mundo se divertiu. Vai jogar bola? Vai jogar bola? Vou, já tá aqui, ó. Cadê o uniforme? Tá bonito aí? Corinthians, né? Qual que é o barriga de cadela. Qual que é o nome do time? Ah, esse é barriga de cadela. Barriga de cadela. Barriga de cadela. Barriga de cadela, hein? Aí, ó, na madrugada você vai no Face da Energia, facebook.com/energia97fm. Lá vai ter o horário do jogo amanhã, primeiro jogo, tá bom? Beleza. Beleza? Muito obrigado aí pela... Falou, fera. A gente que tem que agradecer a vocês, viu? Obrigado, viu, gente? Vai ser um fim de semana recheado, pode ter certeza. Que a gente consiga vir nas próximas edições. Com certeza. Se Deus quiser. Obrigado. Tá bom? Vamos. Esse é o casal corintiano participando aqui do Momento Sem Parar, na plateia do resort do Estádio 97. Oferecimento de Sem Parar. Sem Parar agora funciona com um único adesivo. Procure a loja Sem Parar mais próxima ou acesse semparar.com.br e compre o seu. Você tá alisando, você tá louco. Tá alisando o rapaz. Oi. Aí. Ele que pediu. Ele pediu? Cuidado. Pediu, olha lá, o casamento. Cuidado. Coisa até assim, com joia. Cuidado que aí pode popó. Cuidado. Pode. Sim, rapaz. E aí, tudo bem? O Léo Bertozzi tá ali na plateia, na frente do Mota. O Léo Bertozzi ali. É meu ursinho. É meu ursinho. Qual é o seu nome? E aí, Motinha, boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Paulinho, moro em Minas Gerais, moro na cidade de Jesuânia. Jesuânia, gente. Acho que ninguém conhece aqui. Conhece eu já passei por aí, ó. É lá perto de Monsenhor Carlo, não é? Alguma coisa do tipo, Cordislândia. Cotovelo. É Monsenhor Paulo, exatamente. É, pega o cotovelo. Aí, ó. É próximo a São Lourenço. Já passei lá. Inclusive, inspirou Roberto Carlos. Por quê? Já passei por lá. Por quê? Ele canta Jesuane. Sensacional, RG. Sensacional. Brilhou, hein? Uma salva de palmas pro RG. Meu, sensacional. Muito bom. Você escuta o estádio pelo app, então, da Rádio Energia 97. Exato. Eu moro em Minas faz 6 anos, né? Em Jesuane, como eu falei pra vocês. Pô, tem internet lá, legal. Cara. Tem internet, cara. Você vê que legal. Ô, oh, seu louco. Tirando o cara aí, ó. Você é louco mesmo. Assim, eu acompanho vocês desde 2005, quando o Tricolor, né? A maior, tricolor. Maior torcida aqui do... Tricolor, Sorte, Tricolor. Ah, Tricolor, como eu te amo. E aí, em 2011, eu fui a trabalho para Minas Gerais, né? E eu fiquei 2 anos sem escutar o estádio, por conta de não ter aplicativo. Não tinha aplicativo na época. E aí, abaixei o aplicativo e tô aí até hoje escutando vocês. E é a primeira vez que eu tô aqui. Mas é pitoresco. No resort. Que trabalho você faz em Jesuânia, cara? Eu sou bancário. Você foi removido para lá? Na verdade... Isso é castigo? Você foi pego roubando? Fui transferido de São Paulo. Não, não é castigo, não. Eu adoro lá. É bom? Muito bom. É bom que só tem uma agência, né? O que tem de bom em Jesuânia? Só tem uma agência. Só tem um morador que só tem uma agência. O que tem de bom em Jesuânia? Do meu lado aqui, ó. Mas você levou ou encontrou lá? Mineirinha. E é verdade que ela tá grávida, não? Ah, parabéns! Parabéns! Olha você, papai! Olha aí! O nome dela? Vanusa. Vanusa tá grávida, parabéns. Ainda Jesuânia não, mas estará também. No término do final de semana. E sabe fazer tutu à mineira? Oi? Sabe fazer tutu à mineira? Não? Não? Xiii, Marquinhos. Boi ralado. Tá boi ralado, hein? Faz boi ralado? Ela não cozinha. Que o Alê faz uma vaca atolada, né, Alê? Mas isso aí é só entre quatro paredes, né? Ah, ah não! Ô, Alê! O Alê atola a vaca, velho. Como eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu venho aqui no resort, né? Uma satisfação estar aqui acompanhando vocês aí. Sempre acompanho pela rádio. quero agradecer ao Bata mais uma vez, uma oportunidade. Em 2007, eu fui assistir vocês no estúdio. Em 2009, eu tava falando pro Motinha aqui, eu fui no jogo de São Paulo e Vitória. Na época, o São Paulo tava tentando ser tetra do brasileiro. O tricolor ganhou, lógico, né, Motinha? E aí, é isso aí. 10 anos atrás? 10 anos atrás. A gente já existia, bicho. É. Caramba. Tá ficando velho. Beleza. E tricolor, você viu o jogo ontem ou não? Acompanhei o segundo tempo. Eu não vi, cara. Conta como foi. Foi bom o jogo? Eu acompanhei o segundo tempo. Eu vi gente falando que o resultado foi enganoso. Eu vi gente falando, não, mereceu a vitória. Conta pra mim. Ah, eu achei, assim, pelo tempo que eu assisti o segundo tempo, eu achei que o tricolor mereceu ganhar de 1 ou 2-0. Que foi o placar, 2-0. É verdade que o Vitória quase empatou? Quase. É? O lance do Renan, né? Renan, nossa, salvou o São Paulo ontem, viu? Renan e o Militão, né? Você viu o jogo ontem, Ale? Vi. Viu? E aí? Foi enganoso ou o São Paulo mereceu? Ah, é que o São Paulo faz 1-0, aí ele meio que deu a bola pro adversário. Sim. E assim, deixou mais ou menos o adversário ficar com a posse. Mas quando acelerou de novo, conseguiu fazer o segundo gol e aí matou o jogo, né? E que golaço do Prato, hein? Que golaço, hein? Nossa, cara. A jogada prêmio Puskás. Ele deu um calcanho ali e o Prato Sim. meteu na gaveta. É, prêmio Puskás, amigo. Tá jogando muita bola mesmo. Tá resolvido o gol do São Paulo, Ale? Resolveu? Ah, eu acho que sim, né? O Renan, com essa sequência aí, ganhou confiança e tá pegando bem mesmo. Pra você, o Renan já é o goleiro titular, não precisa ir atrás de mais nenhum goleiro. Com certeza. O Renan tá dando conta do recado. Quer dar um recado pro Mano aí? Direto de Minas, leve, né? Que ele tava comentando, ele tava comentando aí que o Corinthians, a CBF tirou vários técnicos do Corinthians, né? Acho que o São Paulo também tirou vários técnicos do Corinthians, que eu me lembre. Tiramos bastante. Se não me engano, faz o seguinte. Tem um corpo estendido no chão. É um F5 aí, ó. Dá um F5 aí também. Dá uma olhada no retrospecto, viu? Dá uma olhada no retrospecto pra você ver o que é tirado de quem. O Corinthians, ó, a diferença de vitórias do Corinthians pro São Paulo é mais de 30. É mais de 30, tô falando de história, não tô falando de técnico. Ah, o técnico é passageiro, a história não. Então pega aí a diferença, é gritante. Eu acho que não tem freguês maior no futebol brasileiro, se a gente comparar a rivalidade local, do que Corinthians e São Paulo. Então quando você falar de Tite... É mais de 30, mais de 30. Quando você falar de Tite, ele vai falar, isso aí também não tem significância, não, porque técnico passa. Toda regra tem a sua exceção. Isso é incoerente. Toda regra tem a sua exceção. Quando convém. Toda quando regra convém. Tem a sua exceção. É a mesma coisa, por exemplo, Jesus, ele não pode ser encarado como um humano comum. Não é. Por quê? Não é. Porque Jesus é Jesus. É o ser supremo. Com relação ao Tite, o Tite é como se fosse o Jesus dos técnicos. Ah, é verdade, lógico que é. Imagina. Lógico que é. Jesus dos técnicos. Tanto que tem aquela música, segura na mão do Tite. O Tite tinha que pegar a hóstia na mão do Tele Santana, você tá louco. Você é louco, quer Tele, mano. Ô, o Tite tava na fila pra pegar a hóstia do Tele. Que isso. Ô, mano. Que? Ô, Lucas Lima Cover, obrigado, um abraço pra você. Um abraço tá a bom? Vocês também. Obrigado, velho. Mandar uns abraços aí. Manda. A turma de São Paulo aí. O Vinícius Moraes. Mandar um abraço também pro Lago Nutella. Certo? Mandar um abraço também pro grupo do WhatsApp Imigrantes. Tá? Boa. Um abraço a todos vocês aí também. Tem que Boa. Mandar um abraço. O RG. Fala, velhinho. Eu amo ela pra Vanusa aqui, ó. Vanusa. Você vai conhecer o boi ralado hoje. Eita! Ô, mas ô, Motinha, vê se ela sabe cantar o hino igual a outra. Lembra a Vanusa cantando hino? Aí não dá, hein? Esse foi o momento sem parar aqui na plateia do Resort do Estádio 97. Esse foi o momento sem parar no Estádio 97. E hoje eu quero contar uma novidade bacana pra vocês. Sabe o que que é? Agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente. É isso mesmo. Agora você encontra o Sem Parar em displays. Tem todo o comércio aí. É isso aí. Você pega a embalagem no display do Sem Parar, paga no caixa, ativa e pronto. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Pensa só, você pega, paga e ativa aonde quer que esteja. Não precisa preencher os dados ali na hora não. Com a embalagem em mãos, você consegue ativar o seu Sem Parar pela internet ou pelo telefone. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. É isso mesmo, sua vida no seu tempo, eu usei o meu sem parar, todo mundo usando sem parar, aqui na Fernão Dias, a caminho do Bourbon, é o resort do Estádio 97, estamos ao vivo aqui direto do Bourbon, onde também temos o oferecimento de Bozano. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou então aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para emendar aquela noitada, sabe, na balada? Pois é. Todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso, a Bozano I9 traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas muito. Mas muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top demais, tá bom? Eu recomendo. Uso diariamente. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É, estamos aqui ao vivo no resort do Estádio 97. Mais uma vez aqui pelo nono ano. Boa noite, amigo! Eita! Beija, viado! Ô, beija, viado! Atrasado! Vocês não vão falar assim do beija, não. É. Esse é vendido. Pessoa, desculpa, velho. Ó, Júlio, eu não sei o que tá acontecendo hoje aí. Ah, meu! Não, mas eu nunca vi ter trânsito, velho. É a primeira vez. Não tem teto, tem neblina, entendeu? Cara, eu fiz hoje em 2 horas e meia pra Atibaia. Mas é acidente? Alguma coisa aconteceu, cara. O Fernando Dias tá toda parada. Aí, se fosse o Benja Raiz, era seta pra direita e acostamento. É. Olha quem que perdeu a carta do Faz. É verdade, hein? O Benja não perdeu a carta do Faz, velho. Ô, tem criança aqui, ó. Não xinga, não. É o Benja Nutella, mano, que tá aqui agora. Ah, o Benja Nutella depois que perdeu a carta. Ah, Nutella, velho. Nutella, Nutella e aquele pote de Nutella gigante. Tá de boa. Ai, ai, ai. Benjamin, qual é o furo do dia? Ah, o do Mota lá, ó. Olha, o furo do dia, a meu ver. Ó, eu acho que esse negócio de dar proposta, aquela discussão que ele tem de ética. Ética não é. O Richarlison. Isso não existe, né? O negócio do Richarlison. Pegou feio o Benjamin. Ah, o que o Palmeiras fez hoje. Mas o que é que fez? Mas foi o Palmeiras ou foi o empresário, Benja? Ué, alguém. O empresário, a proposta não cai do céu ali, ó. Ó, tá caindo proposta pra alguém aí? Pra eu chegar lá no cara, véspera de um jogo, eu não achei legal, não. Mas não teve papo dos presidentes entre eles? O presidente conversou com o presidente? Não sei. Como não sabe? Ele mesmo declarou? Tá aqui a declaração do presidente? Eu não vi. Se ele falou... Tá aqui nas redes sociais? Ah, conversou assim. Agora, depois que eu li aqui, se tá saindo ele falou, que eu tinha visto o Abelão falar, então. O Abelão tá bem puto. Agora sim. O Abelão tá puto, ele que tira a calça e pisa em cima. Ah, não, Domênico. Pô, tá puto com o quê? Futebol ele não conhece, ele não vive no futebol há quantos anos? Ele é agora ingênuo no futebol. Você entrou agora pro futebol. Olha, se é o Corinthians que contrata um jogador na véspera de um jogo, meu Deus do céu. Chupa antes. Ah, vai é assunto pra uns 6 anos. Sei lá, não acho legal uma proposta na véspera de um jogo, vocês acham? Mas não foi na véspera. Ah, não. Mas o presidente do Fluminense não inocentou o Palmeiras? O presidente do Fluminense parece que inocentou o Palmeiras nessa situação. Ele disse que o Palmeiras não tinha nada a ver e tudo mais. Agora, foi feio, eu acho que o pior de tudo aí. Você teve papo entre os presidentes? O Palmeiras não mandou, não põe o jogador. Ó, não tem nada a ver. Você teve papo entre os presidentes? Ok, tá dentro do jogo. O que eu acho ridículo e absurdo é o jogador, é de um antiprofissionalismo monstro, o jogador dizer que não vai jogar a partida. O William Potker estava contratado pelo Corinthians. O Corinthians falou lá que também, acho que o Corinthians estava errado. Ah, não vai jogar aí. Ah, não, vou jogar só. Enquanto sou funcionário da ponte, acabou o negócio. E aí acabou o negócio. Jogou. Tá certo, o cara foi profissional. Foi profissional. Esse jogador jogou. Richarlison. Antiprofissional. RG. Tá vivo ou não? O que foi? Um brinde, RG, hein? Tá... Que é isso aí? Saúde, Alê. Pessoal, assim, um brinde pra gente aí, ó. Que as nossas esposas nunca fiquem viúvas, hein? Começou. Ninguém descobre os nossos bagaços. Começou. Foi agora, aberto, hein? O resort do estádio. Foi aberto, a resenha tá aberta. A resenha está aberta na mesa. É. Chegou isso. A alegria líquida, hein? O isotônico de cevada, hein? É isso aí. O que foi? Ah, você quer? Tem ali no bar, ali em cima. Ah, não? Ô, Renan, você não. Ô, é, Renan, você é menor de idade. Opa, pera só um pouquinho. Ah, é perdeu verdade. O Mota, vem cá. Perdeu a aposta pro cara aqui. Quem perdeu? O RG. Pô, ele perdeu a aposta que ele não podia beber no resort. Epa, epa, ah, epa. Epa, RG. Epa, ô, Murilo. Eita. Ô, Mota, vai lá, Murilo, Mota, com o convite lá. Fala, não falta nenhum Murilão. Aí. Grande Murilão. Grande Murilão. Murilão tá sempre aqui, hein? Palmas pro Renan Marçal, vem do Rio de Janeiro, só pra vir aqui aí, ó. Boa. Mas aí você me complica falando isso. Mas peraí, RG, mas que aposta que foi essa aí? É aquele, é, o ouvinte é, aquele, é o rapaz que entrou no ar, que, né? Ele foi estranho no Ninho, né, semana passada. Corinthians e Santos foi o jogo. Sim. Que ele falou no ar, entrou no ar, não é isso, RG? Falou que cê, vamos apostar, o que você quer? Aí o ouvinte falou assim... Se o RG perdesse, ele não poderia beber em um determinado dia. E foi dito que seria sexta, é isso? Sim. Sim. Tudo isso foi e uma... E agora, RG? Tudo isso foi uma grande brincadeira. Ah, foi sim. Ah. Brincadeira? Deixa eu perguntar. Que fazem, RG? Esperava está aí, mais. Faz, está aí de corpo presente para dizer... Vai lá, corpo volta. Presente? É. Corpo presente. Você virou missa de sétimo dia. Está aí de corpo presente. Foi vai um, lá, foi, Mota! Foi um grande combinado ou não? Não, o RG trocou, ele vai ficar sem respirar. Esse, se eu perdesse, o Mota ia ficar no meu quarto, e aí? É, mas aí... Eu que, se perdesse, o Mota ia ficar no quarto dele. Acha agora aposta... você fica no meu. Você acha que uma aposta dessa ia valer? Aposta? Não tem essa. Não? O que é que é, gata? Fala aí. Tá à disposição. Ah, chupa, tonto! Foi liberado, velho. Tá vendo? Liberou. Tá vendo por que eu bebo? Aí, ó. Vai com Mota, velho. E tem outro. Sombra falou que o Corinthians é cagão. Aposto com ele também. Aposta aí, então. Tá jorrada agora no seu. Qual que é a aposta? E o cara tá lá, gente, São Paulo. Vamos lá, vamos lá. O Benja não tava, Benja. No dia que eu fui estranho no Ninho, eu apostei com o RG, Corinthians e Santos. É. Se eu perdesse, eu ficava no quarto do Mota. E se o Santos perdesse, ele não podia beber na sexta. Não, mas deixa eu falar agora pra você. O RG sabia. É algum, ele tinha alguma promessa, isso não é nem aposta. Apostar Corinthians Santos na arena é pedir pra perder, né? É, pois é. Nossa, deitou ele, né? Ah, mas você agora tentou. O Sombra quiser também. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se eu fosse o Sombra, eu também ficava quieto. Vamos lá, vamos apostar. Domingo, não. Vamos apostar. Se eu fosse o Sombra, eu ficava apostar. Na miúda, pra não apostar nada. Se você quiser, eu já fico sem beber a partir de agora. Ah. Não tem problema. Motinha. Sombra não bebe. Não, mas não pode. Quem diz que não bebo? Você tem... Alcoólica, você bebe? Hã? Alcoólica? Não, moto... É igual eu também, não. Sombra não bebe. Mas quem vai Sombra não bebe, mas o RG e o Alê, eles bebem por toda a galera do programa, por umas quatro esses aí. Não, mas o RG tá de boa, tá liberado. No resort não tem como fazer essa porta. É verdade, é isso aí. Mas na verdade nós fizemos uma grande brincadeira com isso, jamais eu permitiria que você ficasse com moto. Agora não... Cuidado, porque o Mota leva a sério, velho. É verdade, ele gosta. Mas se a mulher carinho. Dele liberou, velho... Ela tá até filmando, olha lá. Ela tá filmando e tá gostando. Ela faz pra mim, vai. Vai usar na separação. Eu tava doido pro Corinthians perder esse dia. Porque lá em casa não posso torcer contra, né? Mas eu tava doido pro Corinthians perder esse dia, só pra ele ficar no quarto com o Mota. Nossa, deitou! Tá cuidado, olha aí, ó. Mas ela é não te você... quer, mas eu te quero. Mas ela deve uma ser esposa dessa, não precisa de inimigo, né, Dodô? Porra, tá velho. Pelo isso. Qual a situação dele? Não, pelo jeito, pelo que a dona encrenca tá falando, ele tá mais parado que Saci de patinete, hein? Que é, rapaz do céu. Amigo, cuidado, ó. A Matsunaga é estagiária perto dela, hein? Porra, velho. Pois é, tá vendo, mano? Você é louco. Você trouxe pro resort, hein? A Matsunaga foi menos cruel, porque ela tá jogando ele pro Mota, não tem? Verdade, castigo verdade. Castigo pior que isso. Ah, não tem. É igual o Benja fala, né? Num penhasco, se tiver eu e o Mota, ela joga eu. Meu Deus, rapaz. Não, vou cair junto com você, tá fácil não, hein? Manda abraço, vai. Bom, um abraço pra todo mundo lá da empresa, da Tecnisa lá, tá ouvindo lá agora, um abração pessoal. Um especial pros Rafas, pro Edson, pro Jota, pra todo mundo lá. Só homem, né, velho? O Rafa pediu o seu telefone, que ele quer mandar uns nudes pra você. Ah, beleza, depois você passa. Eu libero o nude mesmo, não tem problema. É, ele falou que tá querendo. Mas você tem que ir lá no quarto tirar a foto. Não, eu ganhei a aposta, nada disso. Tá com medo, né, safado? Tô com medo pra caramba. Mas tá bom. Ó, é muito estranho a mulher ainda querer que vocês dois queiram. Ela tá se divertindo, fala a verdade, velho. É muito estranho isso, cara. Ah, pode ir, eu tô. Pode ir. É ótimo. duas camas maravilhosas, fico muito bem. Mas só que você tem gostaria... um spa, né? Tem um spa, você pode aproveitar. Ele deixando o cartão comigo, tudo bem, tudo liberado. Mas só uma questão, você fala que queria que o Mota estivesse no quarto com ele, mas você dentro ou fora? Eu posso filmar, mas depois eu posso sair. Olha só, rapaz. Olha. Tá confusa a tua situação. Tá meio sexy hot o negócio, hein? Olha, tem. Não precisa nem inimigo. Eu vou dizer um negócio pra você. Como é que você chama? Sara. Hã? Sara. Karen. Sara. Nome da sua avó. Nome da minha avó. Nome da minha avó. Nome da minha tia. Eu vou falar um negócio pra você. Outro dia, tem um rapaz aqui, um amigo meu que inclusive encontrei aqui, que é o Jefferson. Esse tá aqui na tua frente. O Jefferson um dia falou assim pra mim: pô, você sabe que morar com Mota não seria tão ruim. Ele falou isso? Gosta de futebol, não tem dor de cabeça, não tem TPM, não quer fazer supermercado comigo. Aí, ó, paga as dívidas. Ele falou assim, pô, não deve ser tão ruim. É isso? É por isso que você tá curtindo ele? Não, eu não tô curtindo nada. Ela que tá virando pra ele. Eu não tô curtindo nada. Eu tô pensando até em ir embora hoje mesmo. Aliás, o segundo corintiano que manifesta esse desejo de morar com o Mota. É. Porque o Mano falou que com o Mota moraria, porque camarão, ele cozinha bem. Nossa, camarão. Falou. É, lembra? Fazia um camarão gostoso. O Mano é louco pra comer o camarão do Mota. O Jefferson falou assim, a única cozinha coisa bem. Que... O Jefferson falou, a única coisa que ia ser ruim é o sexo. Mas com o tempo também, a gente se acostuma. Depois acostuma, né não, Jeff? É verdade, é verdade. E aí, tá livre hoje? Vai embora comigo hoje com o taxista? Vamos, nós. Eita! Aê! Bandeira 3. Da bandeira 3. É. Eu vou ser padrasto do Felipe, né? Então tá. Tchau, gente. Obrigado, viu? Gente, que agradece. Tchau não, eles vão ficar aí no resort, ó. É. Não, pra eles dar tchau. Até mais, obrigado pela participação. A gente tá muito feliz de estar aqui também. Obrigado. Valeu, Sara. Obrigado. Valeu, Sara. Eu vim todo ano agora. Boa, valeu, cara. Nice. Obrigado, valeu, viu? É meu. Esse é o resort do Estádio 97. Estamos ao vivo aqui direto do Bourbon. Ganhou uma camiseta? Olha ali, ganhou uma camiseta. O Jefferson ali ganhou também. É, ganhou. O corintiano que deseja o Mota também ganhou uma camiseta aqui do Estádio 97. No oferecimento da ESEG, formando o melhor em você. Eu gostaria de um minuto da sua atenção, tanto você que é estudante, quanto você, pai de um estudante. Chega um momento na vida onde precisamos escolher nosso rumo profissional. Um momento onde sua decisão pode influenciar para sempre o seu caminho. E hoje, existem muitas opções de faculdades. Mas como escolher a opção certa, hein? Agora, olha, uma dica para você é que você conheça muito bem os diferenciais entre as faculdades e o desempenho delas nas avaliações do MEC. A ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, tem a força do ensino do Grupo Etapa. E obteve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Se liga em alguns dos diferenciais da ESEG, ó. As salas não têm mais que 25 alunos. Todo o corpo docente atua no mercado de trabalho. Você já tem possibilidade de realizar projetos de iniciação científica já nos primeiros semestres. Na ESEG, o professor conhece o seu nome, você tira as dúvidas diretamente com ele, o professor está lá para te servir e ensinar em todos os momentos. Enfim, os alunos da ESEG têm um alto índice de empregabilidade, tanto no Brasil quanto no exterior. Para o segundo semestre de 2017, a ESEG está com condições únicas, mesmo, viu? Para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Inscreva-se no vestibular em www.eseg.edu.br ou utilize sua nota do Enem. Lembrando, hein, que o vestibular acontece no dia 24 de junho, então inscreva-se já. ESEG, formando o melhor em você. Boa, Dodô, boa, Dodô. O jornalista Jorge Nicola disse que o Palmeiras tem como plano A para volante o Bruno Henrique, que já foi dada a informação hoje aí durante o programa, né? Sim. Mas disse que o plano A é o Bruno Henrique. Gostaria, Dodô? Ah, não sei, viu? Não tenho uma opinião formada. Quer perguntar pros universitários? Mas o Bruno Henrique, no Corinthians jogou bola, né, Benjamin? Eu não lembro dele jogando bola essa bola, não. No Palmeiras? O Bruno Henrique. Pô! Não, era lá. O quê? No lugar do Palmeiras, que é o Bruno Henrique? No lugar do Tietê? Não, Tietê não. Que Tietê? É a mesma posição do Tietê. O Bruno Henrique joga mais atrás. Não, não, o Bruno Henrique é mais de saída. É mais de saída? O Bruno Henrique joga mais de saída. Rapaz, mas o Palmeiras contrata, hein? Não, caraca, velho. Estaria atrás, não é que contratou, né? Não, a imprensa da Itália já tá falando, né? Tanto que o Palmeiras, ele queria um volante também, era o Petros. E o Petros também não é primeiro volante. Mas a imprensa italiana também, do que o Pepe tava indo pro Flamengo, o Pepe foi pro Paris Saint-Germain. É. Não vamos esquecer que essa época lá, época que acaba o futebol, é que nem aqui pra gente. É especulação todo dia, né? É especulação pra caramba. Então, eu não tirei essa informação. Essa semana também saiu de um jogador lá, quem que era? Tirando o pé, tinha mais um também. Você acha ele bom esse? Não. Hã? Mas você gosta? Você acha bom o Bruno Henrique? Bom. Bom. Bom, não sei se o Bruno Henrique é essa bola toda, não. Deus, não, ele é bom jogador. Peraí, gente, eu falei que é craque. Bom jogador. Bruno Henrique ou Felipe Melo? Olha. Então, o Ale, sinceramente, Felipe, cara, é que o Felipe Melo não tá jogando muito hoje, mas se tivesse os dois pra escolher pro meu time, não tô me baseando no presente. Felipe Melo. Eu escolheria também o Felipe Melo sem Felipe pensar pra mim, Felipe então, Melo é mais jogador. Ó, o Gabriel, ninguém dava nada. O Gabriel tava no Palmeiras, mas é... O Gabriel, ninguém dava nada, tava lá, o Palmeiras não queria mais, ninguém queria. Não, não é que não queria. Pode falar? Não, pera, não é que não queria. O Palmeiras ofereceu, ele não quis o que o Palmeiras ofereceu. O Gabriel acertou o meio de campo do Corinthians. Acertou. Mas ele é bom jogador. No Palmeiras ele era bom. Ele bate mais que bengala de cego, mas é bom. Era bom jogador. Ele nunca foi expulso, quando foi por engano. É verdade. Isso é verdade. Nunca tomou vermelho, só tomou aquele dia lá. Mas ele naquele dia tava errado, né? Ele dá biotônico Fontoura pra mendiga, ele é um pouco maldoso. Ô, Botinha, aí só uma informação, viu, velho? Lá do Santos, o Lucas Lima não joga o próximo jogo. Eu não sei nem com que é o próximo jogo, mas não joga. Não joga. Não joga pra jogar contra o Palmeiras, azedou. Só pode, né? Não, ele será? Talvez, né? Pode ser. Mas qual é o próximo jogo do Santos? Atlético Paranaense. Vixe. Aonde? Lá ou cá? Lá em Atlético. Não, o Atlético tá... Tá mal, tá mal. Tá mal pra caramba. Se aproveitar essa... O Curitiba tá melhor. Se aproveitar essa fase ruim do Atlético. É verdade. Aí, pô. Motinha, tá com porco aí na plateia, sim, Motinha? Sim, porco. Viu lá, porco? Tudo Verde. Bem? Tudo jóia. Oi, tá o Gustavo Lima aí do lado dele, olha lá. Quando ele falei. Canta lá... Como é que é a música que você faz? Henrique Juliano esse. Opa, e aí galera, beleza? Beleza, meu velho. Beleza. E aí, porco, qual é o seu nome? Josias. Não, Josias. O cara tá no colo dele. A mulher dele que mandou. A mulher não fala nada. Mas qual não a sua surpresa, nada, Benjamin? Esse aqui foi aqui de enxerido. Nossa! Boa! Agora, véio, mas a esposa tá referência da mulher. Olha aí, o Mota roçando nele. Tá doido isso, cara? Olha, você percebeu a diferença da coisa. Dá no Mota, bate. Mas você sabe que é o pior, Ale? Se a mulher dele senta no colo dele, ele fala, sai daí, pô, tá todo mundo olhando. Véio. Não, tá errado. É que aí é natureza morta também. Não, mas aí tem um motivo por que eu tô sentado. Porque João, ele falou assim... O gordo não dá mais no caldo. Esse ouvinte, o que ele veio? Ele veio de limusine, velho. Você veio de uma limusine da Paris Vegas? Isso. E ele falou, você pode fazer comigo o que você quiser. Não, caramba, hein? Não, cara. Eu queria fazer um agradecimento pra vocês aí. Agradeça a Paris pessoal Vegas. Pessoal da Paris Vegas. Os caras Chagão. São super cortês, pontuais pra caramba. Limusine espetacular, a gente... Amor, graças à minha esposa, que ela já tentou 150 milhões de vezes para ver se eu sou estranho no ninho. E a gente não consegue, mas ela conseguiu a promoção da limusine. Legal, bacana. Com vai 200 milhões, bacana. 200 milhões de tentativas, mas valeu muito a pena, cara. E você veio naquele teto solar ali, com champanhe, jogando pela Fernão Dias ou não? Não. não teve o teto solar, cara, mas não fez falta, não. Agora legal, né? Você vai jogar Society? É Society? Cara, tô pensando, hein, meu. Gostei da camisa. Vamos fazer ano passado o time... tava mais feia. Vamos fazer o time hashtag com barriga. Um homem sem barriga é um homem sem história. Mas você já pegou o uniforme ou não? Ainda não. Tô confeccionando ainda pro dele, né? Não quero perder nenhum minuto do programa. Ô Mota, legal. Ô Mota, eu tô surpreso com o seu ibope com os maridos aqui. Seu quarto vai ficar pequeno hoje, hein? Não, a resenha, primeiro na resenha, né, RG? Primeiro a gente vai lá maciar o frango na resenha, aí depois arrasta, né? Vai ficar pequeno esse quarto hoje, hein? Aqui, ó. Tá vibrando aqui, RG. Que ele falou? Falou que tá vibrando. Ele tá sentado no meu telefone. Yeah, ligou o celular aí. A mulher dele, tá? Vai apanhar depois. E o porco? O que ele tá achando dessa história toda do porco? Cara, olha, cara, faz... Meu filho aqui tem 18 anos. Quando o Palmeiras foi campeão de um título antes do brasileiro do ano passado, ele tinha um ano, cara, que foi 99. E de lá pra cá, a gente nunca teve mais assim, um time com essa pegada, com verdade, grana para investir. Então, meu, tá apanhando agora no começo, mas pra gente ainda é uma festa, cara. Como uma lua de mel. É, tem dinheiro para investir, tá fazendo os investimentos. Acho, mas eu vou desculpa, muito posso, no estádio. Desculpa, posso só te falar um negócio? Pode. Você tem razão. Mas não esquece, quando começa a extrapolar demais, lá no futuro vem uma conta, hein? Não, eu sei. Eu, porque, eu ó, pode falar, o que o Palmeiras contrata de jogador, eu nunca vi. Na época da Parmalat não era assim. O Palmeiras contrata jogador toda semana. Não, mas tá arrecadando, né, Beja? Isso aí é verdade. Fala, isso é vezes, verdade. Ó, na época da Parmalat não era assim, contratou, mas a Parmalat era a Parmalat que contratava. Agora não. O Palmeiras time, contratou um menino que todo mundo falava que é chamado de Novo Alex no Curitiba. Não joga. O Rafael Veiga. O Palmeiras contratou o Johan, que era a revelação lá do Chapecoense. Keno. Não joga. Keno. O Keno. O Keno tem jogado. Pra caramba e hoje merecia ser titular. Ah, titular. Não joga. Michel cara, Bastos muito mal explorado. Ó. Daqui a... Mas como o Keno não joga, jogou? Não, não, não, não é o titular. Não, mas coloca aí, ó. Mas tem muita gente pra ser titular. William Bigode. É isso que eu tô falando. O William Bigode, tem o Felipe Melo. O saudoso, o nosso saudoso, saudoso e querido Mário Sérgio Pons de Paiva. Mário falava, sempre, Mário sempre falava, olha esse negócio de ter dois, três jogadores por cada posição, dá uma confusão. É, o Benja, eu concordo com você, tem o risco, mas a gente queria correr esse risco há muito tempo. Tem alguns investimentos equivocados, eu concordo também, mas eu acho que nós estamos no caminho, cara, esse time vai dar muito certo. Eu sou contra, eu vejo muito no estádio, o pessoal vaiando Borja, o pessoal vaiava muito Barrios. É, e o cara tá metendo gol pra caramba lá no Grêmio. Tá, voando. É, mas também gente... no Palmeiras só machucava, hein? É, verdade. Esse detalhe também, né? É verdade, mas quando ele ficou bom, cara, ele não teve muita oportunidade também. Ficou fininho, ficou em forma. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você falou assim, estamos em lua de mel. Ok. Tá disputando três campeonatos. Sim. Se sair fora da Libertadores, o quanto é uma broxada na lua de mel? Ah, cara, é tal. É o nosso alvo principal, cara. Se por sair de qualquer é uma das outras, não vai ser tão impactante quanto a Libertadores. É, vai pesar pra caramba na conta. Não sei o quanto nesse momento. Mas a torcida, de um modo geral, tem a turma do Amendoim que reclama pra caramba. Nunca vi em outra torcida isso. É... Domênico é o rei do Amendoim. É. Por que Amendoim? Domênico. Sou o cara que mais deu, falei que tá espera um pouco, pô. Não, Dodô não, cara. Duas rodadas, embora, espera aí, duas rodadas, sensato. Isso é o Ale que falou, né? E se eu tivesse, olha, vou falar uma coisa. Se eu tivesse mandado embora o Eduardo Batista, o torcedor do Palmeiras estava me aplaudindo de pé. É verdade. Amigo. Se eu tivesse esse poder que vocês acham que eu tenho. Olha lá, mano. Você pode aplaudir de pé que ele mandou. Não, não mandei nada embora. Aplaudiu, Domênico. Não mandei embora, não mandei. Aplaudido de pé. Isso, Ale. Parabéns, Domênico. Domênico mandou embora Eduardo Batista. Agora eu vou levantar também. É o clube da voz, vai. É o clube da voz. Olha aqui, ó. Parabéns, Domênico. Não tem esse poder, mas o torcedor do Palmeiras tinha ódio do Eduardo Batista, essa é a verdade. Motinha, deixa eu fazer uma pergunta pra ele aí. Ué, mas quem tem que ser criticado não é Eduardo Batista. Quem tem que ser criticado é quem trouxe o Eduardo Batista. Sim. Porque na época, fazer o quê, né? Na época, você perguntava pra cada 10 torcedores do Palmeiras, 11 não entenderam a contratação do Eduardo Exatamente. Batista. Exatamente. Então o Eduardo Batista Exatamente. Não tem culpa não, hein, gente. Ah, mas o problema é que o Cuca não quis ficar, né, Beijo? Vai mas, trazer o Cuca quem? Não quis ficar... A diretoria, quem do vai trazer? A diretoria do Palmeiras sabia 3 meses antes deveria que o Cuca ter ido atrás de quem? Então deveria ter partido para uma outra opção. Ou tivesse mantido o Valentim, né? Agora, acharam uma vez, eu perguntei... Abelão. Eu falei do Abelão. Eu perguntei uma época para um dirigente, ele falou para mim, falou aqui a estrutura anda sozinha. O treinador faz peça, mas não é assim, faz não, né? Parte do sistema, não faz. É que nem o RG falou agora na saída do Dorival, que ele indicou... Eu até não concordei com você. Indicou RG, quem? Assim, quem indicou? Eu tô te olhando, hein? Indicou a irmã do Neymar pra ser treinador, porque ninguém, conhece, ninguém conhece o elenco como ela. É. Ah. É. Mas o amigo, mano, fala aí, mano. O Palmeiras, na próxima fase da Libertadores, ele pode pegar o Barcelona de Guayaquil, ele pode pegar o Strongest, ele pode pegar o Emelec, ele pode pegar o Atlético Paranaense, ele pode pegar o Jorge Wilstermann, ele pode pegar o Godoy Cruz, ele pode pegar o Nacional do Uruguai e pode pegar também o Guarani do Paraguai. Quem desses adversários aí você acha que pode ser... Atlético Paraná, falou, mano? Atlético Paraná, falou. Falei. Quem desses adversários aí você acha que pode ser casca se o Palmeiras pegar o confronto na próxima fase? Quem você não quer pegar de jeito nenhum? Cara, Mota. Eu acho que o Emelec... Velho, faz meia hora que o Mota tá no teu colo, tá, rapaz. Ó, a dona patroa tá e ele brava. Deu uma ajeitada, velho. Vai me encaixar melhor aqui na barriga. Se fosse a tua mulher, aproveita que o Jefferson tá aí, daqui a pouco ele vai embora, eu ia pegar a cara com ele. Não, o pior é que ele falou pro Mota, não sai não, porque a situação tá complicada. Não sai agora que vai ficar feio. Ele deu uma ajeitada aqui, velho. Parece um puff. Ele parece aqueles puff, sabe, que vai afundando. Você tem intenção de pegar o Mota mesmo? Não, cara. É que os camaradas estão mandando mensagem. Deve estar ouvindo no rádio e tá vibrando o telefone, ele tá curtindo aqui. É o telefone, né, que tá vibrando. É o telefone. É, sim. Tá bom. Olha, não é um grande telefone, mas tá vibrando. Ai, que cena bizarra, teu filho falando, olha minha madrasta. Imagina a gente no café da manhã, velho. É a Malévola. A tua madrasta não parece dá, a vovó Mafalda, velho. Ô, tia, relaxa, eu pago a pensão, velho. Então, Porco, valeu, obrigado pela sua presença aí no resort, tá bom? A sua valeu. E a da sua família, tá? Cara, um abraço pra vocês aí, curto esse programa há mais de 10 anos, adoro vocês. Obrigado. Todos vocês. Falou, fera. Show de bola, valeu muito estar aqui. Valeu, velho, nós. Curtam demais, Futebol Society. Society. No domingo vai ter o futebol de rua com inscrições. Valeu, vai ser espancar. Às 9 da manhã, na mesma quadra onde tem lá o Futebol Society. Society. Hoje à noite tem os jogos da cassineira, pra quem gosta de um blackjack, poker, pra quem gosta das brincadeiras de roleta. Tá? Futebol no videogame. Amanhã à noite, um bingo do Estádio 97, vai ter cabine do navio do Energia na Veia. É, velho. Vai ter um PlayStation. PlayStation. Vai ter a bike, Mota? Vai. Vai ter uma bike. Vai ter bike. Micro-ondas. E se tiver que pegar o Mota, a gente vê igual o bolacha que caiu no chão. Se ninguém vê, dá pra comer. Vai. Valeu. Estádio 97, oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. O estádio também tem oferecimento de Frico. Cara, parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Frico, é isso mesmo, Frico, esse negócio é mágico. O Frico é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana, então vai na minha, pode comprar o seu Frico. Frico vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro, borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site frico.com.br, FREECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Frico pelo site, tá bom? Frico! Boa, narigudo! Boa, nariga! Frico! Estamos aqui no Estádio 97, no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tem uma galera aí que joga futebol de botão ou não? Tem mesa de futebol de botão, ó, a galera do botão ali, ó. Aí, Mota, a galera do botão aí pra você. Adoro. Deixa eu ver aqui mais. Quem gosta de jogar videogame aí? Ah, tem uma galera também. Boa. Aí, ó. Todo mundo aí. Tem salão de videogame, pro pessoal brincar. E autorama. Parabéns, Sombra. É. Parabéns pra quem inventou o videogame, cara. Ah, isso é verdade, hein, mano. O videogame é o eletrodoméstico da casa mais importante, cara. Com certeza. É mais importante ter um videogame que uma geladeira. E bilhar? Quem joga bilhar aí? Olha lá, tem a galera também. Boa! Aí sim, hein? Estádio 97, aqui no Resort, no Bourbon, é a nossa 9ª edição. Vamos fazer a entrevista final, ô Motinha? Sim, vamos rapidinho aqui. O pessoal quer mandar abraço, mandar beijo. Tem uma que quer falar um recado pro mano aqui. Qual é o seu nome? Maísa. O que você quer falar pro mano? Maísa Palmeirense. Chupa, mano. Ah, aí, mano. E aí, mano? Tem jeito, mano? Ah lá. O marido dela aqui tá olhando feio pra você, hein? Ah lá, vai pro inferno. Ô, mano, aqui é Corinthians também, ó. Renato Gasol. Corinthians, ó. Ele casou com a Palmeirense. Ó, segura o filho e empurra ela da escada. Vai, vamos aqui com o pessoal, vai. Qual é seu nome? Alexandre. Quero mandar um recado lá pro pessoal da M Boi Mirim. Boa. Bigu, galera. Aí é sim. Nóis. Esse aí valeu. Já começou o resort. Esse aí. Boa. Próximo aqui, vamos aqui falar com o pessoal. Qual é seu nome? Michele. Quer mandar um abraço? Sim, eu queria mandar um abraço para todos os palmeirenses. Para o BS Nóbrega, para a família Silva e Neves. E o maridão não é palmeirense, porque ele falou xi. Corintiano. É, e qual é seu nome? Luiz. E aí, quer mandar um abraço para alguém? Manda um abraço para minha família inteira, o pessoal da Avenida Industrial aí, tá? Tudo de bom. Boa. Valeu. Muito obrigado, show. É isso aí. Muito bem. Estamos chegando ao final aqui de mais um Estádio 97 ao vivo do Resort aqui do Campão. Só mandar um parabéns. Hoje é aniversário do rei do marketing esportivo do Brasil, Helbert Góes. Boa! Esse aí é fera, hein? É, o rei do marketing esportivo. Parabéns pra ele. E palmas pra todo mundo que veio no Resort. Valeu, galera. Boa! Boa! Valeu, galera. Boa. Beleza! Obrigado pela presença de todos vocês. Estaremos com vocês aqui no fim de semana. As programações aí já estão sendo distribuídas, vocês podem pegar aí a programação junto ali à recepção, tá bom? Todos os horários, todas as atividades, estaremos aí fim de semana inteiro com vocês, tá bom? O estádio volta na segunda-feira, ao vivo, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também de McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's, triplo cheeseburger por apenas R$8. E extra! O Economiza São Paulo Extra está imperdível. A hora de economizar é agora. Vem! Um abraço para todo mundo. Até segunda-feira, ao vivo. Agora a gente continua com a galera aqui no Resort. Valeu, tchau! Bina, energia. A energia que te move. A Festa Junina do Energia Noveia, 24 de junho no Estância Alto da Serra. No Estância! Com comidas, bebidas típicas, cenografia, os DJs da véia e os que marcaram a história do ABC. Anderson Tomé do Ilha de Capri, Cadico da Topo e Twists, Cezinha da Sunshine, Domênico Gato da Energia 97, Marcos Freitas do Energia na Veia, Michel Noia da Twists e Ricardo Copini da Emerald Rio. E mais, um dos projetos de maior sucesso dos anos 90 ao vivo. Fun Factory. Fun Factory. Fun Factory. Junina da Veia, 24 de junho no Estância. Ingressos já à venda nas lojas Tente Beat do ABC e Shopping Metrô Tatuapé. It's like magic. Também na Energia 97, na Embaixada Dance Music. Yeah, check it out, check it out. Vendas online, ticket360.com.br. Acesse festaenergianaveia.com.br. Realização, promoção. Energia 97. Oh yeah. Você não pode perder não, hein? Depois de meses e meses de recessão, o Brasil finalmente começou a recuperar sua economia. A inflação já está controlada e o PIB voltou a subir no primeiro trimestre. Para seguir em frente, temos que concluir as votações das reformas que estão no Congresso. É isso que vai trazer os empregos de volta. Mas tem gente que quer fazer o país andar para trás. Você não quer, não é? Quem tem responsabilidade quer manter o país no trilho certo. PMDB. Trabalhando hoje pelo Brasil. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Ouviu novidade? Ouviu Energia 97. Gisela Mariana, PTB São José do Rio Preto.

Sessions. We'll be right back.

Sessions. We'll be right back. Now make me move, yeah, make me move, yeah, yeah.